Querem ajudar? Calem a boca e escutem. Isto é importante e não temos tempo. Vocês precisam entender, do contrário, tudo terá sido em vão. Fui chamado aqui em janeiro de 1945. Havíamos construído este local 10 anos antes, como quartel-general secreto, pois não víamos nenhum outro modo seguro de nos encontrarmos. Este era nosso recanto para descansar, traçar planos, comemorar vitórias e admirar nossos troféus. Havia monstros à solta pelo mundo, coisas que o mundo não precisava saber. Nós éramos diferentes, especiais e superiores. Assumimos essa responsabilidade nós mesmos. Deixei meus colegas em Nova York e vim aqui para a nossa mais importante reunião. Nela, desenvolvemos uma máquina, uma equação que poderia reescrever toda a realidade do planeta, tornando a resposta matemática uma realidade objetiva. Queríamos encerrar a Segunda Guerra Mundial com o mínimo de mortes e criando, em decorrência, a melhor sociedade humana possível. E a única e terrível falha na minha imaginação trouxe nossa ruína. O floco de neve cresceu. Universos ganharam vida com duração medida em segundos. Ao fim daqueles poucos segundos, no último infinitesimal instante, um grupo de pessoas, num esconderijo montanhoso no outro lado deste golfo entre realidades, olhou para cá sabendo que seu universo estava à beira do desagregamento, da destruição, e veio atrás de nós. Os Escapistas. Nas palavras de Alan Moore na introdução do primeiro encadernado do quadrinho Planetary, em um dado momento ele disse que o século XX não nos deu nada além de mudanças constantes e tumultuosas, e não parou para nos perguntar se as queríamos ou não. No parágrafo seguinte, o Moore complementa dizendo que muitos de nós parecem ter a sensação apenas nebulosamente definida de que há algum elemento nos quadrinhos do passado que proverá a chave com a qual precisássemos também, de alguma forma, nos mover para trás simultaneamente, por mais paradoxal que isso possa parecer. O que nos traz por uma rota um tanto extensa a Planetary. Nas próximas linhas, o Moore rasgaria elogios e detalharia um pouco da missão dos arqueólogos do impossível. Esse texto introdutório recebeu o nome de Consciência Planetária. Ele está datado de 14 de dezembro de 1999. Provavelmente é o último registro com um viés positivo, otimista, do Alan Moore sobre a mídia história em quadrinhos. Dá até para arriscar que, pelo menos publicamente, Planetary foi o último gibi que o nosso mago de Northampton teceu elogios, e que elogio. Ele crava que Planetary está, de uma só vez, preocupado com tudo que a mídia quadrinho foi e tudo que poderia ser, tudo condensado num perfeito floco de neve fractal. Ele clama que as pessoas leiam e aproveitem esta extraordinária história em quadrinhos, produto de um extraordinário momento. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E como esse podcast sempre foi estranho e queremos que ele continue assim, hoje eu tenho o prazer de receber a equipe de campo desse podcast, direto da filial Planetary de Salvador. Nosso baterista é Timbaleiro, Maurício Dantas. Muitas palavras hoje, hein? Do escritório de Belo Horizonte, mas egresso da selva de Ribeirão Preto, Maurito Elovitch. Sou fanático por café, mas nem eu encaro aquele do começo do Elijah Snow. E na nossa matriz em Viedo, o quarto homem em pessoa, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. Nesse e nos próximos programas, iremos ao encontro dos quatro livros de Planetary: a Magnum Opus de Warren Ellis e John Cassady. Planetary 1, Mundo Estranho. Antes de tudo, se essa é sua primeira audição nos Escapistas, ou se você não chegou a ouvir nossa série sobre Authority, eu queria recomendar o play no primeiro episódio daquela série, só a título de disclaimer para a gente economizar nosso tempo aqui, né? Naquela oportunidade, creio que em uns 15 ou 20 minutos a gente discutiu a celeuma em torno do cancelamento do Warren Ellis e o que pensamos desse atual patrulhamento sobre obras do passado, como crítica velada à vida pessoal dos escritores e dos artistas. Beleza? Tudo que nós quatro aqui temos a dizer sobre esse assunto tá lá. Como sempre, vamos começar fazendo um breve histórico editorial da série, né? Ela começa com uma regularidade mensal e depois descamba de um jeito que passa bons anos para ser concluída. Então a edição número 1 sai lá fora em abril de 1999 e a número 27, a última, sai em dezembro de 2009, portanto 10 anos e 8 meses entre o início e o fim. Pouco se sabe o que levou a tantos atrasos, mas o que o Warren Ellis comentava à época, sempre se mostrando muito na defensiva, quase que evitando comentar os meandros de Planetary, da mesma forma que ele sempre se mostrou entusiasmado ao comentar seus outros trabalhos, né? Então, assim, em 99, o Ellis, ele tinha 31 anos de idade, né? Agora a gente sabe o período em que ele escreveu essas histórias, coincide com um momento muito difícil de sua vida pessoal, né? Com o pai doente de câncer, né? E falecendo em algum momento no decorrer de Planetary. Só bem recentemente, em janeiro de 2023, na newsletter dele, Orbital Operations, o Ellis falou um pouco sobre isso, né? Sobre o histórico da pressão do pai dele, como isso ainda hoje reverbera nele, justamente porque o Ellis também admite que luta contra a depressão. No texto que vai estar no link do post desse episódio, ele disse que o pai, ele trabalhava em fábrica, ele até chega a usar o termo que o Maurício usa muito para descrever um roteirista operário padrão, ele era um chão de fábrica e posteriormente virou representante comercial de uma madeireira. Então o Ellis fala que um dia, quando ele tinha entre 8 e 9 anos, viu que o pai tinha chegado do trabalho, passou assim um tempão dentro do carro paralisado, olhando para o volante. Aí, em algum momento ele foi lá falar com ele, aí viu que o pai estava chorando histericamente, né? E na época chamaram de colapso nervoso, mas isso aí voltou a ocorrer regularmente e em alguma hora veio o diagnóstico de depressão, Valium e remédio para dormir, né? Aos 14 anos, o casamento dos pais acaba e cada um casa de novo, né? No texto dá a entender que ele tinha um ótimo relacionamento com a madrasta e o pai melhorou, mas a depressão estava sempre ali em algum lugar. O Ellis fala que os últimos anos do pai foram de muita doença cardíaca, diabetes e, por fim, um câncer. Eu estou fazendo esse registro para frisar o péssimo estado de espírito do Ellis e destacar que, a despeito de tudo, Planetary é uma obra otimista, né? Um trabalho assim tão contagiante que chega a secar as últimas gotas de esperança do Alan Moore, né? Se de um lado temos o Authority, que sairia no mês seguinte à estreia de Planetary, né? Em maio de 99, e é um trabalho, na minha opinião, pessimista, né? Com a Jane Sparks, que busca estipar os cânceres do século XX, do outro lado temos o Eli Snow buscando salvar os maiores tesouros, né? A memória viva da arte e cultura, né? Desses últimos 100 anos. Sem Authority, a ação está no centro do gibi, em Planetary os personagens são interlocutores das histórias de outros, né? Eles ouvem e salvam o que precisa ser salvo, né? No Authority eles agem e destroem o que precisa ser destruído. Eu acho que é o Ellis dando vazão à raiva e à compaixão ao mesmo tempo, né? Sendo que é muito mais fácil ter raiva do que exercitar compaixão. E eu acho que é por isso que Planetary é o seu melhor trabalho. Acho que uma flor florescendo assim no meio de um rochedo, né? O escritor se assim, escrevendo sobre esperança quando em sua vida pessoal tudo está se despedaçando, né? Enfim, só para fechar esse meu comentário inicial, o nosso recorte de hoje corresponde ao livro 1, que vai da edição 1 a 6, e mais a edição 0, né, publicada como um preview meses antes, né, em setembro de 98, dentro da antologia C23, número 6, né, da Wildstorm. No Brasil, a primeira vez que o Planetary saiu foi em maio de 2002, na série do Authority da Pandora Books, né? Só durou 4 edições e só saíram as 3 primeiras de Planetary. A Pandora ainda lança um encadernado com essas 3 primeiras em janeiro de 2003. O encadernado completo, ou quase completo, né, sem a edição zero, só ia sair em abril de 2005 pela Devir. Era uma edição muito boa, que eu acabei vendendo e me arrependendo muito, porque tinha extras bem jóia, né, detalhando as referências. A edição Panini em TPzinho é de 2013, depois sai dentro da primeira de duas edições definitivas em 2019. No momento que a gente está gravando, no comecinho de março de 2024, está em pré-venda a edição Ônibus, né? Arrastando a série completa e mais especiais. Vamos lá, Maurício Timbaleiro, fala um pouco da sua origem secreta com esse gibi. Você começou a ler por onde? Fala aí também tua opinião. Será que o Planetary é mesmo um gibi otimista em contraposição ao Authority? O que, é que você acha disso? Cara, eu não diria otimista. Começando desse ponto, não acho que é otimista, mas eu acho que ele se maravilha mais com as coisas que vê do que o Authority. Em Authority a gente vê tudo que é fora do comum como uma ameaça, como algo que vai extinguir a vida na Terra a qualquer momento. Aqui em Planetary não. Existem sim as ameaças, a gente já vai ver aí no começo muita coisa orquestrada e muita coisa por baixo de panos e ameaças que foram revertidas ao longo do último século mesmo, né? A gente já tá no século seguinte. Mas tem o tal do sense of wonder, né? Das coisas aí. A gente vê a Jaquita, por exemplo, em alguns momentos, ela que é a personagem do Eona, dizendo em alguns momentos ali que é pra isso que eu trabalho, pra isso que eu aguento tanta merda. Na própria arte do Cassie, né? Ela é uma coisa que permite a contemplação desse mundo estranho e absurdo até. Em muitas coisas se assemelha em narrativa, em desenvolvimentos com as ideias do Ellis dessa época e o que a gente vê em Planetary. Algum toque entre uma história e outra que a gente já vai ver aqui, enfim, a gente vai falar mais aí adiante. Mas eu acho que em Authority é muito mais pancadaria e destruição apenas. E meu contato com o Planetary foi por conta de insistência de um grande amigo meu aqui de Salvador, Lucas Tavares, mandando um beijo aqui pra ele, que tinha um nick até nos fóruns de quadrinhos na época de Planetary, e me encheu o saco, me emprestou essa primeira edição que você teve também, Luigi. Só saiu os três primeiros números, né? E depois ele foi atrás e me indicou onde tinham os links pra baixar no Sedentário e Imperativo. Acho que todo mundo mais ou menos da nossa idade baixou de lá alguma coisa, né? Witcher eu li por lá, esse eu li por lá, Authority, uma coisa do Hellblazer também. Planetary eu lembro que eu li, cara, assim, num tapa, e eles tinham um hiato ali das últimas edições, que agoniado todo dia chegava acho que já tava na faculdade, e olha, vocês tinham atualizado e li o final com gosto, mas ao mesmo tempo não querendo que acabasse, porque sem dúvida se tornou um dos meus gibis favoritos, e nesse comecinho aqui de releitura, eu tô me empolgando até mais do que com o Authority. Reginaldo, o nosso redator do Guia Planetário aqui nos Capistas e grande entusiasta no universo Wildstorm, eu queria que você falasse também dos seus primeiros momentos com esse gibi, seus 2 milhões de centavos sobre esse papo de positivo e negativo. Você acha que o Moore estava mesmo alinhado com o Ellis, né? Não só julgando por esse texto da introdução, mas porque por uma obra do destino ou só sincronicidade, a primeira edição de A Liga Extraordinária estava saindo ali também, né? Em março de 99, né? E Planetário, eu volto a dizer, em abril de 99. Fora que as duas séries, assim, no frigir dos ovos, fazem resgates de obras do passado, né? Moore, naquele primeiro momento de personagens da era vitoriana, em domínio público, e o Ellis, digamos que pisando em ovos com releituras de propriedades intelectuais, né? Com o copyright ainda fechado, né? Ainda privado, né? O que, é que você acha? Ah, cara, eu acho assim, né? Elogio do Moore vale muito, né? Até porque o cara é econômico em elogio de quadrinho, né? Na hora de elogiar, não artista, né? Ele é sempre generoso com os colegas de profissão, né? Que merecem, né? Não são todos, ele elogia. Os que merecem, ele, de fato, ele é, o Moore é bem generoso. Com trabalhos, ele realmente, assim, é difícil você ver ele elogiar da forma como ele elogiou Planetary, né? Então, né, velho amargo elogiando desse jeito merece atenção, né? Então, realmente, assim, só isso já chama atenção, né, para o título. O que eu acho é que, assim, até a proximidade aí de temas, eu coloco um pouco na coincidência, na relação. Eu acho que os dois, mais para frente a gente até fala, eu acho que eles têm uma origem comum, mas não sei se é mais além disso. Tirando isso, eu acho que eles vão para caminhos bem diferentes, né? Bem diferentes mesmo, né? Algumas pessoas tentam apontar até o Planetary mapeando, né, o universo fantástico do século XX, mas deixando a visão dos super-heróis um pouco mais crítica e ácida, e eu não acho isso, não. Eu acho ela até um pouco assim, eu gosto do que eu vejo, assim. Não vou dizer também que é completamente simpática, mas eu gosto do que eu vejo. Eu não chegaria a dizer que é solar, que é uma coisa, né, otimista, mas eu acho que é realmente um quadrinho da virada mesmo, assim. Então, e eu acho muito bom mesmo. Naquele comparativo que a gente costuma fazer entre, né, Authority e Planetary, nem acho justo, porque eles são complementares, né? Sendo que a porcentagem aí é 80-20, porque eu acho que, eu realmente acho que percentualmente aí Planetary é 80% e a gente deixaria Authority com 20%, embora pro mercado a coisa é o contrário. De novo eu falo, a gente já falou já um monte de vezes disso, que Authority é realmente importante pro mercado. Planetary é assim, é o queridinho de todo mundo, é muito bom mesmo. Relendo agora de novo, é fantástico, encaixe da trama, cara, é um absurdo de bom. É um absurdo realmente de bom, é disparado, o melhor trabalho do Ellis, disparado, disparado mesmo. Vale a pena mesmo a gente discutir o título aí, conversar sobre Planetary, porque é bom demais, cara, é muito bom mesmo. E aí, Maurito, eu sei que de nós quatro aqui, você é o que conheceu esse gibi há menos tempo, né? 25 anos depois, Planetary já tem alguma marca do tempo. Diz aí por onde você conheceu esse quadrinho e também sua opinião sobre, e como eu disse, ele talvez ele tenha esse viés positivo em relação ao Authority. Bom, minha história com o Planetary é engraçado que, assim, eu comecei a ler realmente mais velho, já falei várias vezes aqui nos capistas, minha pegada de gibi mais novo era gibi de linha, era X-Men, Batman, era mais clássico, o que eu lia mais fora mesmo era um Conan da vida, e esses mais independentes, mais fechados, eu comecei a ler depois. Planetary é um caso que eu sempre conto, sempre falo disso no Twitter. Eu não gostei de Planetary quando comecei a ler. Eu li as três primeiras edições, eu achei ele muito contemplativo, muito referente. Falava assim, as referências são legais, é bacana, mas a história não me empolga. Eles chegam sempre depois que tudo já aconteceu. O Elijah Snow acaba falando isso lá pela quinta edição. Eu tô cansado da gente chegar o tempo todo depois que aconteceu, ou pra cobertar, ou pra lamentar. E essa pegada no começo não me agradou. Eu falei, pô, negócio bonito, é legal, tal, as referências são todas muito bacanas, mas não me agradou, não é muito pra mim. E tanto o Luigi, quanto o Regi, quanto o Marcos do Sete Jagunços falaram, não, Mauro, insiste, cara, você vai gostar, é a tua cara, vai mais adiante. A hora que eu cheguei no finalzinho do primeiro volume e entrei no segundo volume, nas histórias começaram, a ação começou a ficar melhor, as referências ficaram cada vez melhores, a trama vai se encaixando, ela vai ficando, como o Regi falou, assim, redondinha, tudo faz sentido, tudo tem a sua conexão. Aí eu fiquei doido. Aí eu queria ler até o final, e nessa época era uma época que Planetary você não achava mais no Brasil. Eu não tinha mais isso publicado, você tinha que ler por scan. Eu tinha as duas primeiras edições, eu achei aí em sebo, né, umas edições até, como o Maurício diz, com papel crocante. Eu tava doido para ler as últimas, eu não queria ler em scan. Aí eu viajei para fora, aí quando eu fui lá, fui na Comic Shop, a primeira coisa que eu fui comprar foi as duas últimas edições de Planetary, e o dono da Comic Shop falou para mim, pô, você não leu isso? E eu falei, cara, eu não li, eu li as duas primeiras e eu tava doido pra achar o resto. Ele falou, não, você vai amar, não sei o que. Ele me deu até um desconto, não, pra levar Planetary pro Brasil, eu vou até te dar um desconto. E aquilo explodiu minha cabeça. A hora que eu terminei de ler, virou um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos, e eu vou até mais longe. Eu acho que é uma das minhas leituras preferidas de todos os tempos, incluindo gibi, livro, revista e qualquer outra coisa. Eu adorei Planetary, e agora nessa releitura eu tô adorando ainda mais, porque eu tô lendo depois de ter lido Authority. Todas as edições elas fazem muita referência a Authority, a acontecimentos de Authority, a Jane Sparks, coisa que quando eu li, deu pra entender perfeitamente sem saber o que que era essa referência. Mas já conhecendo a referência, ficou ainda mais rico pra mim, e eu tô gostando ainda mais, se é que isso é possível. Então eu não tenho como elogiar elogiar mais. Na comparação com o Autort, como o Regi falou, é injusto, porque são propostas diferentes, mas apesar de ser menos, sei lá, pretensioso, menos megalomaníaco, menos também menos importante para algumas mudanças que teve na indústria dos quadrinhos, eu sou infinitamente mais fã de Planetary. Planetary eu acho mais profundo, as referências são melhores, a maneira como ele se encaixa é melhor, a coisa termina mais redonda. Não sei se é, eu diria assim, mais positivo, eu diria menos carregado do que Authority. Authority tem todo aquele peso do excesso de poder, da escala sem precedentes, né, a ponto deles enfrentarem Deus. Planetary não tem isso. Tudo bem, porque ele vai para uma outra linha, para mim, muito melhor. Vai para uma linha de referência de tudo que foi feito na cultura pop, com alguma pegada diferente, com alguma visão diferente, sempre encaixando para a trama, sempre trazendo algo mais relevante. Então, não sei se eu diria mais positivo, mas eu diria menos pesado e mais interessante. Bom, assim, normalmente depois que a gente fala assim um pouco na publicação desse história, um pouco do escritor, o próximo passo seria falar do desenhista, mas como a gente pretende discutir hoje as capas de Planetary, eu queria combinar com vocês para a gente fazer esse comentário sobre o John Cassidy, depois que concluímos a discussão sobre a primeira edição. Aí a gente já faz aquele comentário coladinho, que a gente já vai falar da arte mesmo dele, né? Então o que, é que vocês acham? Beleza assim? Boa. Beleza. O ano é 1999, a história começa num fim de mundo qualquer, né? Num dinner que o Ellis faz questão, como o Mauro falou lá na introdução, de frisar que o café tem gosto de mijo de cachorro, né? Ou seja, o pior café do mundo. É nesse lugar que Lion Snow, né? Um homem aparentemente meia-idade, vestindo um terno branco todo puído, se encontra com Jaquita Wagner, né? Uma mulher bem mais jovem, toda vestida de preto. Existe um helicóptero do lado de fora esperando os dois, e isso se o Eli aceitar a proposta de emprego que a Jaquita está oferecendo, né? Um salário anual vitalício de $1 milhão para ele oferecer seus 100 anos de experiência ao Planetary, uma companhia que tem escritórios espalhados pelo mundo todo e se especializou em registrar a história secreta do mundo. O Eli faria parte da equipe de campo, né, que seriam eles dois, né, e mais um jovem chamado apenas de baterista, né, que por acaso o John Cassidy, que em 99 tinha 28 anos, desenha esse personagem como uma autoimagem sua. Não de cara, mas aos poucos a gente vai descobrindo que o baterista pode se comunicar com máquinas, né, e retirar informações delas. A Jaquita tem um pacote super força, né, super velocidade, invulnerabilidade, e o Eli é um homem de gelo mais discreto, vamos dizer assim. Reginaldo, faça as honras e comenta a missão do Planetary nessa edição de estreia. E, claro, suas primeiras observações sobre as referências que o Ellis plantou aqui. Essa primeira edição, cara, ela é uma edição, assim, de muita apresentação, assim, muita... É um começo, assim, relativamente devagar, né? Assim, se você for tomar por base o que Planetary vai se tornar, não tem nada a ver com a primeira edição, pelo menos até 2/3 da história tem pouco ou nada a ver, né? É apresentado o mistério primeiro, você não entende, né? Quem é essa figura, né? Que é o Elijah Snow no deserto, a Jaquita Wagner também, ela é misteriosa, quer dizer, todo mundo é misterioso, né? Então é apresentado um mistério pra gente primeiro. E esse mistério, ele não é entregue de mão beijada, embora assim, é interessantíssimo que a forma como o Ellis apresenta para você, porque ficar muito claro rapidamente. O Planetary é uma corporação, qual é a finalidade dele, que o grupo de campo são aquelas pessoas. Não é feito uma apresentação assim, ó, esse tem esse tal poder, esse tem esse tal poder. Praticamente o baterista não aparece nessa primeira edição, né? Ele não entra, né, na missão, ele fica para trás. É uma edição assim que ela não vende completamente a ideia do que a série vai ser. O que eu acho assim interessantíssimo, que ao mesmo tempo que tem isso, eu acho que tem um dos pontos mais fortes da série, né, que é a apresentação de um dos conceitos que, assim, que os arqueólogos vão descobrir, que são esses heróis pulps, né, que aparecem, né, de repente, do nada, né, numa base que você parece familiar para quem, né. Eu acho interessante essas referências que a gente vai pescando. Para muitas pessoas é quase que é o, vamos dizer assim, que é a parte mais importante de Planetary, você ficar pescando referência. Eu particularmente não acho isso. Eu acho a construção da trama a coisa mais legal de tudo, né, de Planetary. Eu acho que essas referências, elas formam quase que só a moldura da história. Eu ia comentar na pauta lá que eu mandei para vocês, se não tivesse, acho, nenhuma restrição comercial, o Ellis usaria realmente os personagens de fato. Ele não faria análogos, né? Essas buscas aí que a gente faz para identificar é simplesmente por uma questão comercial. Senão a gente estaria vendo, né, o Doc Savage, o Sombra, a gente estaria vendo esses personagens na caverna. É interessante? É divertido? É divertido, claro, né? Mas não é, eu não acho que é ator. A tônica da série realmente são esses conceitos que o Ellis vai explorando. As crianças do século, né, os bebês do século, essa história toda interligada do século XX, o fato de ter aí um mistério maior, que nós vamos falar mais pra frente, de ter duas forças antagônicas. Eu acho isso toda a parte interessante de Planetary. E essa apresentação inicial com essa reunião de notáveis, assim, né, é um grupo de bebês do século, de heróis pulps, eu acho assim, de abertura, né? Se fosse só um número de apresentação, ele seria fraco, mas ainda tem essa virada, que é a reunião, e ela é fantástica. Ela é muito legal. Ela reúne esse grupo aí, é muito rápido, né? Acho que não chega a ter duas ou três páginas de diálogo. Você identifica eles, foi o que eu falei, você acaba identificando, né, que é o Doc Savage, é o Sombra, né, é o Fu Manchu, você acaba identificando eles. Alguns são mais difíceis que outros eles até estão, né, aglutinados numa versão só, né, alguns são super obscuros, aquele G8, né, o aviador praticamente é desconhecido para a maioria. Mas é muito legal usar. Você tende a referência, né, do herói aviador, é um herói pulp. E você vê o confronto deles, né? Eles estão querendo salvar a Terra, né, usando, né, um supercomputador que abre o floco de neve. É uma coisa recorrente que vai aparecer na série, vai ser explicado de várias formas, né? Ele não tem uma explicação definitiva, se ele é uma representação do multiverso. Chegam a falar alguma coisa, né, do além-vida, né, ele tem mais de uma explicação, floco de neve. Uma delas é, nessa primeira edição, ele realmente aparece como uma representação do multiverso e aparece, né, uma das, parece uma terra pequenininha, né, da onde sai uma versão também da Liga da Justiça, né, com personagens também familiares para a gente, muito parecido com uma Liga da Justiça para nós, né, e eles logo combatem, né, esses heróis pulps da caverna, e isso daí acaba num confronto onde só sobra Axel Braz, né, que é o Doc Savage dessa realidade de Planetary, né. Todo quebrado, com as pernas quebradinhas, ele sobrevive, acho que são 70 anos, mais de 70 anos, né? Eles falam aí no final quanto tempo ele ficou na caverna, esperando eles voltarem, né? Ele fica guardando a caverna. Quem chega é o pessoal de campo do Planetary, é o Elijah Snow e a Jaquita Wagner, que resgatam ele, né? Tem até uma coisa interessante que nessa leitura nova, né? Eles resgatam ele, levam ele embora de helicóptero e tem um terceiro helicóptero, que eles até comentam, né? Que um helicóptero leva ele, tem um acho que o segundo helicóptero, não sei se leva o computador, e tem um terceiro helicóptero que leva alguma coisa e não dão muita explicação para que é esse terceiro helicóptero. Eu ia te perguntar, em algum momento chega a dizer o que tem nesse helicóptero, porque realmente eu não lembro. Então, é isso que eu ia falar, tem certas coisas na série que elas não são esclarecidas, eu acho isso excelente, porque não explica esse terceiro helicóptero, não explica, ficam só dois helicópteros, acabou e vai embora. Eu, pelo menos, até agora, eu tô relendo de novo, né, para achar isso daí, eu não vi nenhuma explicação do que é o terceiro helicóptero. Algumas coisas são esclarecidas sim, mas esse não, esse pelo visto não tem explicação não do que é o terceiro helicóptero, o que ele foi fazer. Mas é, eu acho legal realmente, não tá tudo destrinchado. Nesse começo, à medida que a gente for comentando agora, você já vai ver já que tem um mistério da idade da organização Planetary, né, que a Jaquita fala para ele, acho que tem 6 anos a organização, e depois ele fala que tem 4, né? São 4. Isso, mais pra frente, acho que um dos escritórios, ou é o do Japão, ou é o da China, que já tá 6, né? Tá 6 anos esperando uma visita de alguém e tal. Então você já vê que tem uma discrepância aqui. Mas isso mais pra frente é esclarecido, mas tem coisas que não são esclarecidas. E eu acho ótimo, cara. Eu acho que precisa ter um mistério, porque a série é disso. A série é de mistérios, assim, né? De... realmente, né, é um mundo estranho, ele tem que continuar estranho, então não pode ser tudo esclarecido de uma vez só, né? Eu te ouvi, viu, Jorge, falando da excelência, assim, do Jack Kirby como artista conceitual, mas assim, não ele ser necessariamente assim, um grande escritor, e acaba que assim, suas melhores ideias são as que foram refinadas ou amplificadas na colaboração com o Stan Lee. E eu fico pensando, já que a gente está novamente assim, numa época em que os crossovers, né, do universo DC e Marvel, né, o universo Amalgam estão aí para serem republicados, eu fico imaginando assim, uma colaboração impossível assim, entre Warren Ellis e Jack Kirby, né? O nível de doideira que poderia sair dessa parceria impossível, né? Porque eu acho assim, que na atualidade, e isso talvez assim, já tem exatamente 25 anos, acho que ninguém assim na cena dos quadrinhos contemporâneos cria conceitos e se desapega deles como o Warren Ellis, né? Porque se você parar para pensar, toda a extrapolação daqui que a gente vê, né, da crise nas Infinitas Terras, é atualizada aqui nessa primeira edição, né? E escancara também o argumento daquelas incursões no run dos Vingadores de Jonathan Hickman, né? A Liga da Justiça que surgindo aqui é exatamente o que a gente vê naquela fase, né? Enquanto o Hickman explora isso em mais de 50 edições, o Ellis faz isso em um número só, né? E vida que segue. E eu lembro que ali coladinho com Guerra Civil, né, Invasão Secreta, o Ellis escreveu assim, 12 edições do Thunderbolts, né, com o Del Duato na arte, e aí a Marvel fez para lá de 100 edições, né, distribuídas em vários títulos, a fase lá do Reinado Sombrio. E tudo partiu da palhinha que o Ellis deu, né? E sobre a história, eu acho engraçado que eu tive a impressão nessa releitura que, embora a Liga seja desenhada assim, de uma forma... acho que até vilanesca, né? Se você reparar direitinho, eles só estão lutando pela sobrevivência de sua terra, né? E quem deu causa a essa crise foi justamente esse grupo lá do Dr. Axel Brass, né? Que a preço de hoje me lembra bem mais os Vingadores Illuminati, né? Que uma liga análoga, né? Com o número de integrantes repetindo assim o 7 cabalístico, né? Mas aí, Maurício, o que você acha dessa primeira edição de Planetary e as referências que o Ellis usa nela? Mas eu vou bem pelo que o Reginaldo falou aí, não é uma edição típica assim e não dá ideia do que é a série. Você for ler como eu li, agora depois de bastante tempo, né? Tô com há 2 anos aqui com meus gibis encaixotados e já tinha um tempo que minhas planetárias estavam dentro do plastiquinho aqui de tá com aquele cheiro de papel guardado mesmo. Tive que deixar no sol aqui uns dias. Tem essa versão da paninha aí, capa cartão, que o Luigi mencionou no comecinho. Mas sim, é bem fora da caixinha mesmo, assim. E como o Reginaldo falou, explica rápido, joga um monte de conceito e parece que a ideia do Ellis é dizer assim, vou deixar essa galera tonta pra eles voltarem no próximo número e tentar entender um pouquinho mais o que é, do que apresentar mesmo. Ele joga as pistas lá, né, dá umas palhinhas pra gente aí do que tá acontecendo. Agora, me impressionou muito exatamente isso que você falou, Luigi, como o Hickman bebeu aí dessa... dessa ideia, né, dessa cena aí do Zé Spoop causando uma incursão em outro universo, esse universo dizendo, opa, calma lá, a gente chega a ter um momento, né, em que existe uma versão ali do Esquadrão Supremo, no gibi do Hickman, que tá dizendo, calma, não, a gente vai acabar com vocês aí, é uma luta pesada que os Vingadores têm, né, os novos Vingadores. Lembra um pouco também o Tom Strong, vai lembrar lá na frente, né, mas é justamente isso, a própria ideia do Alan Moore com o Tom Strong é de puxar essa coisa do herói pulp, né, no Axel Brass, Doc Savage, Tom Strong, enfim, mais pro lado super-heróico mesmo, né. Agora, me estranhou muito essa primeira edição nisso, e assim, a segunda edição também não vai melhorar, não. Parece que o Ellis está mesmo testando aqui. Você quer saber mesmo disso aqui? Você quer saber, entender que história é essa aqui que eu quero contar? Então, segura aí. E lá pro terceiro, eu diria mais até pra quarta, quinta edição, é que a gente vai ter um corpinho maior assim, até na sexta, a gente levantar a orelha pra o que vem pela frente. É nitidamente mesmo que o floco de neve, ele destrói a terra, né, dessa liga, porque ele está fazendo uma simulação acelerada, né, de tudo que pode acontecer na terra desses heróis pulp, né, dessa equipe. Então ele está destruindo a terra, né? No caso desse multiverso, uma dessas terras tem essa Liga da Justiça, e ela, a hora que ela vê que está sendo ameaçada, que a Terra vai ser destruída, ela vai para onde está, né? Para o foco, né? Da onde está vindo a ameaça, que é essa base dos heróis pulp. Então é muito legal porque eles realmente não são os vilões, embora eles estejam assim, até seja uma versão mesmo feiosa, né, vilanesca deles, assim, não são heróis caracterizados talvez tão heróicos assim, mas eles estão indo defender a terra deles, né, assim, e o combate, assim, é legal porque não sobra ninguém, né, sobra só o Doc Brass, né, o Axel Brass lá, porque, e com as pernas quebradinha, né, ele fica todo quebradiço, assim, né, ele fica com a parte, praticamente a parte de baixo, né, da cintura para baixo, imobilizado. E aí, Mauro, e aí, na sua visão dessa primeira edição aí, o que você achou? Realmente essa edição primeira não é uma edição usual, fácil, ela só vai abrindo portas. Eu gosto muito da maneira como a gente é apresentado ao Elijah Snow, eu gosto desse negócio da jaqueta contratar ele no meio do nada, de você não saber quem é a organização, da apresentação aí do baterista completamente sem contexto, né? O prenome ou sobrenome baterista, sensacional. Gosto, assim, da dinâmica meio conflituosa deles, do Elijah tá entrando nessa, mas ele não ter confiança no grupo, não ter confiança em ninguém. E aí você entra nesse negócio que você realmente mergulha no universo pulp, né? As referências todas são muito claras. É bacana, é realmente interessante. Esse universo pulp não fala tanto pra mim. Eu acho que talvez a melhor referência, a coisa que mais me marcou desse universo, desses heróis aí, seria os Defensores da Terra, de quando eu era moleque, vocês lembram? Desenho que era o Fantasma, o Mandrake e quem mais que era junto com eles? Era outro desses super-heróis pulp, era o... Tinha o Lothar, tinha bastante deles, tinha... Você falou o Mandrake, quem mais você falou? Era o Mandrake, Gordon, o Fantasma, né? E o Flash Gordon, isso, era o Flash Gordon que eu tava querendo lembrar. Eram os pais e os filhos, né, Mauro? É, mas no começo era só os pais, né, depois eles vão desenvolvendo aí no desenho, pelo menos pelo que eu me lembro. Adiante eles colocam os filhos também. Isso. Mas então, assim, não era um universo que falava tanto pra mim. Como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu li, eu falei, pô, legal, interessante. Mas eu achei muito bacana o embate contra os análogos malvados, entre aspas, lá da Liga. Isso realmente é bacana. Era dois grandes universos ali em conflito. É intrigante. Hoje, relendo, eu acho muito melhor essa edição. A sutileza nas referências a esses análogos da Liga, o Regi mencionou muito aí na pauta, né? O Batman colorido ao invés de ser escuro, Flash, que é uma referência lá ao Flash Reverso, a Mulher Maravilha loira, o Super-Homem realmente alienígena, né, com aspecto alienígena, é bem bacana, né, você vendo hoje, e você vendo que isso não é gratuito, que ele não está só fazendo um fanservice, mas ele está mostrando que ele vai explorar universos clássicos aí da cultura pop na construção de uma outra trama, me deu um outro gosto, assim. Eu gostei muito mais dessa minha segunda leitura dessa primeira edição. E aquele finalzinho do É um Mundo Estranho, Vamos Mantê-lo Assim, que depois vai sendo repetido durante toda a série, pra mim, assim, é lindão. Gostei demais dessa releitura. É uma frase, assim, que se tornou, assim, tipo um mantra, né, dessa série, né? Todo mundo que leu essa série, é meio que a frase secreta, né? Quem leu essa série sabe, né? É bem, bem legal isso. E, assim, só um detalhezinho, assim, antes da gente comentar a capa, né? Essas montanhas Adirondack, ela realmente existe, né? É uma cordilheira que fica ao norte do estado de Nova York, né? E vindo aqui, ela ultrapassa os 1.200 metros de altura. E essa montanha, assim, como uma base, acaba sendo também uma referência ao Monte Justiça, né? Que foi a primeira base da Liga, né? Que ela fica localizada em Happy Harbor, no estado de Rhode Island. Em Young Justice, a Liga cede nessa instalação para aquela versão, né? Aquela liguinha, né? As montanhas Adirondack, não sei qual é a pronúncia. Elas são conhecidas de quem lê X-Men também, né? Foi uma das bases de Sentinelas, lá nos anos 80. Ah, mesmo. E o Rob Liefeld depois colocou lá a X-Force aí. Porque todo o gibi do Liefeld nos X-Men é a invasão de base, né? Não que o Claremont ficasse muito atrás, mas o Liefeld seguiu bem a cartilha do mestre e fazia também as invasões de base, e tinha um dos primeiros arcos da X-Force dele, ela invadindo também uma base lá nas Adirondacks. Acho que até o Cable recentemente tem uma minissérie também que vai pra lá, tem uma coisa lá com os X-Eternos, enfim. E outra coisa interessante, o Reginaldo chamou a atenção, e é verdade, pode passar batido, mas o que acontece é que esses heróis públicos criaram o computador vivo, né, que é representado aí por esse fractal, para desenvolver soluções. Então, a cada realidade que ele cria uma hipótese para encontrar uma solução para aquela hipótese. Então, é como se toda a existência daquele multiverso ali fosse finita mesmo. A solução é encontrada ou não, né, a equação é fechada e a realidade é destruída. E é isso que os heróis saem ali, né, naquele momento, de uma dessas realidades para combater e dizer assim, não. Não fecha essa equação não, que eu não quero morrer. É um conceito já difere, sim, do que o Hickman fez lá nas guerras secretas dele, de incursão, de realidades colidindo umas com as outras e tudo mais. Mas mantemos aqui, né, o que a gente estava falando antes sobre a ideia da imagem, a cena em si, né, a imagética da coisa, que o Hickman recupera, e uma base ali de conceito, sim. Viu, Luigi? Você falou do Kirby, cara, mas é assim, justiça seja feita, eu acho que Planetary, ele não poderia ser feito por outra pessoa que não fosse... Não. Eu não tô nem cogitando essa hipótese. Eu tô dizendo assim, se fosse reunir esses dois malucos, assim, qualquer outro projeto, eu nem, assim, cogito nem outro artista fazendo Planetary. Não tem o menor cabimento, assim, mas eu imaginava, assim, porque dois caras que são artistas conceituais, tanto o Jack Kirby quanto o Orhead, assim, no universo, assim, alternativa, eles pudessem ter a chance de trabalhar juntos, né? Como seria provavelmente um gibizaço, né? Mas é assim, o QCD hoje até deu uma caída, tudo, a gente fala, mas e o Kirby é um monstro, o Kirby é uma criatura, né? Um Cthulhu, né? O Kirby é, né, meu? Transcendeu já, né? Ainda assim, cara, realmente não cabe, né? O lugar do QCD é no Planetary, porque o que ele fez, né, nesse título, ninguém mais faria, cara. Ninguém, meu, assim, o que ele fez nesse título, por isso mesmo, assim, que depois o cara realmente pode se aposentar depois do que ele fez aí, porque é impressionante o que ele fez, o que ele emulou, o que nós vamos comentar daqui pra frente dele. Então, assim, de partida eu já quero falar isso, porque toda vez que a gente elogia o Ellis, e o Ellis realmente, assim, é um cara fora da curva mesmo, e o QCD, a gente, ele não tem toda essa proeminência, né, de fato. Mas nesse título, realmente, ele teve que se igualar ao Ellis e ele não deixou a desejar, não, cara. Realmente não deixou. E tem esses detalhes que a gente tá falando, né? Essa rima visual que ele faz na versão da Liga, né? E tem uns detalhezinhos, assim, que pode ser interpretação, né? Mas, por exemplo, o Batman lutar com o Sombra e o Sombra de cara já usar arma contra o Batman. E a gente sabe a versão do Batman em relação à arma. E então a gente tem, por exemplo, também aquela primeira imagem da reunião, né, dos heróis Popes com o Doc Brass no centro, né, sendo o ponto de equilíbrio, né, entre os heróis mais polares, né, e os pontos extremos, né, você vê o Hark, né, que é o vilão, né, oriental, a versão, né, o mal desconhecido oriental, e lá na outra ponta, a gente chama ele de Sombra, mas ele não é o Sombra. Curiosamente, eu até fui procurar, e não aparece o nome dele, né, Sombra, Aranha, ele não aparece o nome, né, que ele é o Letter, né, ele é o sobrenome dele, a gente sabe que é o Letter, né, que é o herói Pup que ele tá de sobretudo, né, e chapéu, né, e uma máscara. Ele não aparece o nome dele. Ele nunca é denominado, né? Brincam com ele da voz dele, mas nunca aparece, né? E aí depois, à medida que vai fechando, você vê, por exemplo, né, o Lord Blackstone e do outro lado lá o, acho que é o G8, né, que aparece do outro lado. Acho que é o Jimmy lá, né, o espião. São os heróis que são capazes de matar, né, que tem uma índole mais maleável, né, e mais próximos do Doc Brass, são os heróis que têm a índole realmente próxima da dele, né, são os heróis mesmo. Então, são detalhezinhos que você vê que o QCD teve o cuidado de fazer. Se você for ver o número de referências que ele coloca, ele fez uma sala de troféus, né, que são assim, é muito legal, cara, você ficar procurando essas coisas, esses detalhezinhos assim, né? E durante toda a série vai ser assim, até pela capa, né? Quando a gente vai comentar capa a capa, eu já me adiantando, a primeira capa da série, ela ainda não tem personalidade. Ela é uma capa de apresentação do título. Mas daqui pra frente, a capa de Planetary, ela passa a representar uma outra fórmula a série. Ela passa a emular o que cada edição vai trazer. Isso daí, o QCD passa a fazer, cara, de forma incrível, meu. Incrível. Hoje a gente anda vendo capa variante, um monte de capa alternativa, tudo, e Planetary não tinha isso. Planetary era aquela capa, assim, que era desnecessária a capa variante. Era a capa fulminante. Era uma só que arrebentava. A capa variante é desnecessária até hoje. Não, até tem, cara. Mas vamos lá. É, mudou, o mercado mudou, né? Mas realmente Planetary era um... Cara, era demais, cara. Assim, a capa era fulminante. Nós vamos comentar capas aí, cara, que não precisa, dispensava ter segunda capa. Dispensava, porque ela era certeira. Ela vendia a história já, por si só, né? Então, assim, o QCD também é um cara, assim, que, olha, o segundo trabalho dele tá muito, muito, muito, muito atrás do que ele fez aqui em Planetary, né? É muita diferença. Você puxou aí, né? Ele recentemente ele foi avacalhado, né, nas redes sociais, assim, por uma capa alternativa, né? Pavorosa, né? Que ele fez para o GB da X-Force, né? Hoje ele tem, eu tava vendo que ele tem 53 anos de idade, né? Muitos começaram, né, a especular sobre um declínio artístico dele. Assim, eu também penso assim de outra forma. Acho que ele é um desenhista que já tem um bom catálogo, né? Já tem um legado, né? E a gente vê muito artista hoje em dia que é genial, assim, mas como eu e Maurício, a gente vive se queixando, né? O cara desenha 2, 3 edições e realmente, assim, você não forma uma carreira, assim, que você tem um projeto sólido, assim, que você vai sempre reconhecível por esse projeto. E o Cassidy tem, né? E eu acho que não só isso, né? Eu acho que, claro, o Planetary é o maior trabalho dele, sem dúvida, mas ele ainda tem o Astonishing X-Men, né, com o Joss Whedon, né, e aquele arco lá do Capitão América no 7 de setembro, o Novo Pacto, tem um gibi europeu assim, Eu Sou Legião, também muito bom, e muito por causa do desempenho dele, assim, nas capas de Planetary, ele se tornou também um capista muito requisitado no mercado, né, ele fez tanta capa para editora Dynamite, né, que em 2020 lançaram um livro de arte só dele, né, inclusive em 2005, né, ele ele chegou a cuidar do design da revista lá do Lone Ranger, né, o Cavaleiro Solitário, assim, não da arte interna especificamente, mas como um supervisor de arte, seja lá o que isso quer dizer, né. Mas as capas, bicho, eu até separei umas e botei pra vocês aí no Discord, eu acho que são lindas de morrer, você vê na banca e não tem como você não comprar esse gibi. E é curioso que nessa fase da Diamond, ele acabou desenhando assim, as versões originais de parte desses personagens que o Reginaldo falava, né, da liga lá do Dr. Brez, né, ele desenhou o próprio Doc Savage, né, o James Bond, né, que é o Jean nessa versão do Planetary, o Spider, né, que é o Sombra, né, mas eu tive a impressão que a referência do Planetary foi Spider mesmo. E assim, sobre as capas do Planetary, essa primeira, né, e a última, a 27, eu acho que são as únicas mais convencionais da série, por trazer justamente o banner da série, né? Todas as demais mudam, assim, completamente de fonte, né, de padrão, muitas vezes simulando, assim, o suporte ou a obra que tá referenciando. É, assim, é um negócio, assim, você parar pra pensar, é um negócio muito difícil e corajoso, porque já na segunda edição você não identifica nem o signo presente nessa primeira edição, né? Nem as capas de Sandman, que eu considero, assim, acho que as mais ousadas da indústria dos quadrinhos, viraram a chave assim tão rápido, né? E ainda assim sempre manteve assim o banner tradicional no topo da revista, né? Enfim, vou passar a bola para vocês. Nessa edição 1, temos assim os três personagens numa escadaria e lá ao fundo lá esse floco de neve. Maurício, diz aí tuas impressões sobre esse artista, também essa primeira capa. Eu vou começar pela capa para dizer que concordo quanto à questão de não vir a conversar com nada do que vai vir a partir daí de capa. É uma coisa que o Hélio sempre teve como uma assinatura, né? Uma coisa de capas semelhantes, um conceito de capas, assim. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, olhando essa capa, que eu acho que é a capa do Omnibus até, né? Existe uma outra capa que é muito bonita e bem representativa também, que é aquela do Elijah Snow segurando uma peça de um quebra-cabeça, né? E ele mesmo sendo um quebra-cabeça e uma peça nele tá faltando. Que eu acho que conversa com quase tudo de Planetary, né? Não vamos dar spoilers aqui, mas eu acho essa também bem representativa, tanto da época, né, do momento que ela estava saindo ali, que a Wildstorm é naquele momento, quanto dos personagens. E me lembrou uma coisa aqui, que é esse visual todo branco aí do Snow, que foi um recurso visual que eu não sei até onde o Ellis se mete com a arte e tudo mais, a gente não tem esse registro. Mas é uma coisa que foi utilizada de novo no Senhor Lua, né? Como foi traduzido aqui, o Mr. Knight do Cavaleiro da Lua. Lá a gente vai ter a arte do Declan Shalvey, né? E uma outra colorização, eu vou buscar aqui o crédito que merece. Mas a gente vai ter lá uma colorização que deixa ele chapado, preto e branco mesmo, assim, em uma ausência de cor, né? Talvez fosse até uma coisa que funcionasse muito bem aqui com o Elijah também, porque a gente vê que o calor some perto dele, né? Ele não tem cheiro, ele não... Ele é bem específica a presença do personagem, como é descrita no gibizinho, né? Valeria até uma colorização que sugasse a cor dele em vários momentos. A suga, mas a gente ainda tem um pouquinho de azul aqui, uns tons de pele ali mais profundos, enfim. Não tô criticando de jeito nenhum, não. A Laura Martin, né, que colou aqui. Eu acho que é uma ideia que só foi surgir depois também, e também não dá pra se dizer que o Ellis e Cia são o samba de uma nota só. Mas me lembra muito isso aqui, e eu queria falar do Cassidy também, bicho, porque é triste até você ver. Sempre gostei muito dele, eu acho que meu primeiro contato com ele foi mesmo Planetary, depois veio o Capitão América e o Surpreendentes X-Men, né, com o Josueldo, que eu gosto demais. Uma das cenas, assim, de gibi, né, de vez em quando ele tem essas tais do Twitter, porte uma cena que de gibi que te surpreendeu, gestou, não sei o quê. Que é aquela da ressurreição do Colossus, né? Que não tem balão nenhum, é narrativa visual pura, assim, a surpresa da Kitty Pryde. O Colossus passando através dela pra bater lá nos caras que estão atirando nela, e ela com a mão no peito, assim, da surpresa. Aquilo é muito bonito, sabe? Aquilo não é qualquer desenho que, por mais que o escritor escreva a cena, faça os bonequinhos, os palitinhos lá pra ele, ou desenhe melhor, o Morrison desenha bem, né? Faz uns storyboards legais. Mas é qualidade do artista, e aqui a gente vê muito isso, a gente vai ver ao longo do gibi aí como o Cassidy faz aquilo que eu falei lá no comecinho, né, transmite esse sense of wonder. Na sexta edição, por exemplo, a gente vai ter quadros que são espetaculares exemplos disso. E a gente vê hoje como ele tá, como ele decaiu, não de hoje é só, né, eu diria que nos últimos 10 anos. E aí é uma piada que eu ia fazer no comecinho, que eu quase te interrompi, que é a seguinte: Será que não foi o Warren Ellis que sugou, não, o Cassidy, assim como ele sugou o Brian Hitch, que não foi a mesma coisa depois desse ápice dele aí? O Hitch ainda se manteve em Ultimates e tudo mais, assim como o próprio Cassidy, né, em Surpreendente X-Men, fez muitas capas, é verdade, você fez aí uma boa retrospectiva da história dele, mas parece que em algum momento ali a fonte secou. A gente tem a história do Hitch, né, ele tava desenhando a LJA, com esse sugou nome a alma dele, né, bicho? É, sugou. Ah, esse é tipo assim, ó, você vai botar tudo aqui e vai sobrar mais uns 5 anos aí de carreira pra você e depois você vai viver de nome só. E é uma pena, eu falo mesmo assim, a gente assim, ah, o cara tá uma merda, não sei o quê, a gente não sabe a doença, não sabe o que aconteceu. A gente tem a história clássica do Howard Porter, né, que teve que reaprender a desenhar com outra mão, depois voltar a usar a mão dele, depois de uma doença que ele teve. O cara chegou a ser, vejam você, né, um puta desenhista, Howard Porter, que desenhou a Liga do Grant Morrison no comecinho, chegou a ser motorista de ônibus escolar nos Estados Unidos, porque não conseguia pegar no lápis por conta dessa doença. E voltou e reaprendeu e voltou viado no capeta também. Agora a gente pronto, o Frank Miller, seu amigo, né, ele já foi aí até em sua casa uma certa feita. O Frank Miller com muito mais idade, com muito mais atuação de coordenação motor e tudo mais. A galera também tem malhado aí as artes dele e tudo mais, mas é muito mais condizente com a idade dele do que a gente tá vendo o Cassidy fazer hoje aí com 53 anos também. Não é de agora que ele faz essas capas assim. A gente tem uma viúva negra numa capa recente dele também que tá estranha. Não dá pra entender o que é que tá acontecendo. Dá pra lamentar, né? Dizer assim, ah, por que que ele dá trabalho pra esse cara? Sei lá, bicho, a gente também não sabe a relação dele com o editor, os editores estão dando uma força também pro cara. Estados Unidos é um país escroto aí, que não tem previdência, não tem SUS, não tem porra nenhuma, então você ajuda como se pode, né? E a gente tem aí um grande expoente de ajuda aos artistas que faleceu, que foi o George Pérez, com a Hero Initiative, né? Um retiro lá dele que estende artistas também. E a gente tem essas iniciativas aí que a gente tá conversando até mais cedo, né, Luiz? Do retiro dos artistas da Marvel, da DC, lançando gibis. Casa dos artistas, né, que você chama. É retiro dos artistas. Retiro. E aí, Mauro, o que você acha aí da arte do John Cassidy? Você é fã também? E aí, o que você acha também dessa capa da edição número 1? A arte do Cassidy aqui tá lindona, cara. Não tem reparo que a gente possa fazer. Ela é muito bonita, os personagens são bem desenvolvidos, as referências, a iluminação, tudo muito redondinho, cara. Aqui ele tá voando baixo. E o Regi destacou bem, cara. Nas capas, nas referências internas da arte, quando ele vai emular alguma coisa, vai emular, por exemplo, aqueles livros antigos em preto e branco, com ilustração em preto e branco na história lá do Doc Brass, quando ele vai emular visual assim dos filmes de Hong Kong na arte lá da terceira edição, tudo funciona muito bem, cara, só tem elogio pra arte do Cassidy aqui. E eu também sou igual a vocês, não consigo entender o que aconteceu com ele, o que aconteceu nessas artes horríveis que ele vem fazendo recentemente, apesar de eu achar que ele tem todo o crédito do mundo. Se ele quisesse ter parado aí depois de Planetary, não teria o que as pessoas falarem dele. E aqui ele tá só aquecendo os motores, né? Conforme a série vai indo, e principalmente nas capas, ele vai voando cada vez mais baixo. Tenho um emprego pra você, que paga $1 milhão por ano, e paga pelo resto da vida. Não importa quantos anos ainda trabalhe para nós ou quantos acabe vivendo. Além disso, vamos apagar qualquer registro que ainda reste da sua existência. Em troca, queremos fazer uso exclusivo de sua pessoa, seus talentos, suas memórias, sua experiência. Você tem noção do que realmente aconteceu no século, da história secreta. Ajude-nos a desvendar o resto. É esse o trabalho. coisa que eu acho curioso, assim, no Allhands de escrever GB é o formato procedural, assim, muito comum, assim, nos seriados americanos, né? Quase como um CSI dessa dita história secreta, né? Você tem uma cena inicial bem dramática, né? Que apresenta o mistério da edição. Em seguida, vemos a equipe de campo, assim, muitas vezes só para registrar o fato, né? Não propriamente, assim, liderar assim, uma investigação ou ficar no centro da ação. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, o Eli, a Jaquita e o baterista são tão espectadores quanto a gente que é leitor, né? E aí, essa edição, assim, tem lugar numa ilha, né? Que é alvo, assim, de disputa entre a Rússia e o Japão como um território reivindicado, assim, desde os tempos de União Soviética, assim, como um spoiler, assim, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vemos um grupo de japoneses, assim, com o que parece um guru de seita, né? Querendo explorar esse lugar e topando com algo que eles não deveriam ver. Maurício, é contigo. Para quem é fã, como você, desse filão, assim, da cultura pop japonesa, eu acho que essa edição é um presente para você. Fala um pouco o que acontece nessa tal Ilha Zero e as observações que você fez sobre essa segunda edição. Ah, cara, quando eu vi que você botou aqui pra mim essa segunda edição, eu disse logo, né? Você dividiu bem aí a escalação do programa. E sim, a primeira impressão que eu tive foi justamente essa, Luiz, do procedimento mesmo, né? Parece que a gente vai seguir aí, na próxima edição também vai ter isso, já dando esse spoiler, da equipe de campo chegando num novo país, sendo apresentada lá a sede deles local e tomando pé do que tá acontecendo. Só que aqui a gente vai ter também uma narração paralela de outra linha temporal ali, que é dessa seita chegando na Ilha Zero, nessa ilha que é disputada, como você falou, existe uma presença militar lá. E eu entendi, pelo menos, que até essa disputa não resolvida desde a Segunda Guerra é uma forma dela de inabitada, né? Para que ninguém chegue lá e resolva nada. Ninguém resolve se é da Rússia, se é do Japão. Manter uma presença militar lá e ninguém vai descobrir também o que está acontecendo. O que está acontecendo são esses kaijus lá, né? Que esses monstros gigantes que tem lá. E uma curiosidade bacana é que a gente viu os pulp genéricos, a gente vai ver aqui kaijus famosos, mas de forma genérica também. Você menciona seus nomes, um pouco alterados aqui e ali. E Planetário chegando para encontrar essa seita lá, né? E o que eles tentam fazer. Na verdade, assim, explicando sobre essa seita, me parece muito uma referência àquela seita da Verdade Universal, que no comecinho dos anos 90 chegou a soltar gás sarin, gás dos nervos nos metrôs de Tóquio, e foi uma mudança de paradigma que aconteceu na época, né? Até mesmo nas séries japonesas, eu acho que eu já comentei isso aqui em algum programa, de Sentai, né? Aquelas séries tipo Power Rangers, como a galera conhece hoje, os cinco coloridos, os Kamen Riders, os Metal Heroes, enfim, mais ou menos a gente teve uma amostra disso aqui na Manchete na época, né? E houve um queixo na época de que os heróis estavam muito descolados da realidade que estava acontecendo ali. E pouco depois desses ataques lá no Japão, houve uma mudança no conceito lá dos heróis, que eles apareceu um novo filão ali, um novo gênero, que é o Rescue Hero, né? Heróis policiais, heróis bombeiros. A gente chegou a ver aqui o Inspector, Soul Brain e alguns outros. B-Fighter também, acho que chegou a passar aqui na madrugada da Globo. Blue SWAT, algumas séries mais nessa pegada de policial, de proteger de terroristas, de ataques terroristas e tudo mais. Muito um reflexo, como o Japão sempre absorveu, né? O que aconteceu na história deles, as grandes tragédias, como uma forma de entretenimento e até de o famoso cautionary tale, né? O ponto de alerta. Eles acabaram fazendo isso também no Tokusatsu, que é esse gênero. E a gente vai ver aqui uma influência disso que chegou até 99, que é a data dessa edição. O Ellis resgata aí, né, na figura desse narrador mestre, eu acho que foi assim que ficou em português, é Master Storyteller em inglês, que tá ali falando, né, de Guerra dos Nervos, que tá falando de sacrifício humano, tomar o poder, comer carne crua, meio que uma mistura de seita messiânica mesmo com política, enfim, mistura política, religião e maluquice, e a gente sabe no que dá, né, vimos recentemente. E a gente já dá de cara aí com referências a três grandes kaijus, né, a gente vai ver logo de cara aí esse bicho meio abelha, que é uma referência à Mothra, que é aquele bicho lá. Ah, na verdade, assim, hoje tá até fácil, né, comentar desses kaijus sem parecer tão obscuro assim, porque a gente teve um revival aí, de novo, dos filmes de monstros, né, uma coisa que tava quase que desaparecida ali. Aliás, minto, né, no final dos anos 90 a gente teve o filme do Godzilla lá, do Roland Emmerich, que muita gente não gosta, eu gosto. Mas até então, no próprio Japão estava sumido também o Godzilla e esse conceito dos kaijus como gênero. Eu até me bati assim, é a moto? Não lembrava disso, não tinha essa referência quando eu li da primeira vez. E não tentei mesmo. Logo depois a gente vai ver ali aquela ossada com três cabeças, né? Que é o Ghidorah, que é o chefão final ali do Godzilla, o Rei dos Monstros, para quem assistiu. E por fim a gente vê o próprio Godzilla, né? Um lagartão lá, morto também. A gente vai ver os cadáveres dele sempre, né? O Ghidorah a gente já vê só os ossos. A moto a gente vê ali um rumbo na carapaça dela. E o Godzilla tá com um buiacão no peito também. E a grande discussão ali é o que tá acontecendo. Essa equipe da seita misteriosa aí, maligna, acaba se matando ali para não ser pega. A gente descobre esse destacamento militar que tá lá, a bandeira de países e alguns outros símbolos que já vão ser referenciados de novo lá na frente. E a grande dúvida que fica é como esses monstros chegaram ali, o que é que tá acontecendo, esse acobertamento, não há respostas também, né? A gente fica no ar disso aí, é como se o Ellis estivesse toda hora mostrando só pra gente assim, olha, o mundo é estranho mesmo, tem muito mais coisa por baixo do tapete aqui desse véu de normalidade que nós temos, mas eu não vou dar resposta pra vocês ainda. Até que no final, até lembra até o que a gente vai ver no final de Parque dos Dinossauros, né? Quando diz que os dinossauros estão extintos e tudo mais, depois lá do Apocalipse não tinha dinossauros voadores, e a gente vai ver um caju voador, né? Passando lá por cima da ilha, a ilha da caveira aí dessa realidade Wildstorm. E é um outro kaiju também, que é o Rodan, que vai aparecer também lá no Godzilla Rei dos Monstros. E é uma referência bacana, que é, eu vi até um artigo na internet comentando sobre isso, que não se sabe se o Ellis é fã de filmes de kaiju, eu acredito que sim. E que naquele momento ele estava vendo que não existia muito a cultura, os filmes saindo e tudo mais, mas que ele deixa ali uma esperança no final de que um Rodan aparecendo ali voando e tudo mais, lembrando também um pouco o Parque dos Dinossauros. Ele via no futuro um revival disso, uma sobrevivência do gênero, dos kaijus, de uma maneira geral. E a história vai acabar com de novo, né, com esse Sense of Wonder, a Jaquita, a fodona, a miserona, a cara fechada sempre, contemplando, olhando aquela visão, né, de um kaiju vivo, com alegria, né, quase com um deleite de é pra isso que eu saio todo dia da cama. Cara, bicho, tu falava assim que não sabe se o Warren é fã de kaiju. Cara, eu queria saber o que ele não é fã, bicho, porque eu todo domingo eu acompanho. todo domingo eu acompanho a newsletter do bicho, aí ele sempre tá indicando uns livros, tá vendo, tá dizendo o que ele tá fazendo e tal, o que ele tá assistindo e tal. Cara, bicho, é tudo muito eclético, bicho. O cara assiste de programa de jardinagem a terror obscuro, a documentário, assim, altos livros, assim. Nossa, cara, bicho, é incrível, bicho, assim. Como o cara é eclético, né? Agora, assim, sobre o Cassid nessa edição, eu acho que é a primeira grande splash page da série. Essa, exatamente essa da Mothra, né? A mosca gigante. Eu acho que aquele o Cassid já começa a se exibir, porque essa splash page é fantástica, né? Você vê os japoneses lá, com aquele montezinho lá, só as sombras dele, né? E a Mothra gigantesca lá morta. Cara, é linda essa página, bicho. E outra coisa também que eu acho também que a gente começa a perceber nessa edição, é que a ação da equipe de campo é sempre muito assim cirúrgica, assim. Você não vai ver eles batendo, dando porrada, não vai ver aquela ação assim sempre de super-herói convencional, né? Você vê, a gente descobre praticamente o poder do Eli aqui, né? Quando você vê que aquela nuvem de gás nervoso tá vindo para cima dele, e ele, de repente assim, ele suga, né? Como você falou, a temperatura, né? E assim o gás se dissipa assim numa página só, né? É toda a ação que a gente vê da equipe é isso aqui, sabe? Você não vai ver assim, porrada, não vai ver tiro, né? Eu acho muito, muito bom isso aqui. Mas aí, Reginaldo, o que é que você achou dessa edição aí, dos monstros aqui da Ilha Zero? Eu gosto, né? Mas é ainda assim, né? É ainda o carrinho da montanha-russa na subida, né? Assim, ele ainda está subindo devagarzinho. É interessante. Quando você lê, quando você relê, eu acho que a releitura é até mais interessante nesse começo, porque você vai pegando os detalhes. Quando você lê de primeira, se você não está só atrás das referências, porque elas são interessantes, claro que são, né? Mas você fica um pouco perdido, né? Você fala, pô, para onde está indo essa série? Quem são esses personagens? Eles são meio sem graça mesmo, assim. Por que eles não fazem nada mesmo, foi o que o Mauro falou, eles chegam depois do que acontece, as coisas, esses monstros estão mortos, né? Por que que eles estão mortos? E eles nem é explicado por que eles estão mortos. Eu li isso daí, não é nada confirmado, assim, né? Essa ilha era usada pelos quatro como para eles testarem os poderes, assim, né? Por isso que esses monstros são mortos. Mas isso daí não é falado em nenhum momento da série. Não é comentado em nenhum momento porque esses monstros são mortos. E por que que a ilha era usada? Para que que ela era usada? Isso não é desenvolvido. Né? E nem tem por que ser. É simplesmente o Ellis abordando o tema Kaiju. Só isso. Né? Ele está fazendo, né, os arqueólogos do impossível, dando uma passeadinha pelo Japão. Ela vai ter um propósito lá na frente, que é até interessante, mas como não abordando essa parte dos monstros. É outra coisa que ela vai abordar, assim, não é isso. O propósito não é esse, cara, nem precisa ser. Mas é começo ainda, né? E como começo eu acho interessante, mas devagar. E por acaso, né, olha só que engraçado também que eu ia falar para vocês. Quando a gente gravou o Authority, eu falei que eu tinha comprado a edição zero, né? E não foi essa daqui. Depois é que eu fiquei, agora que a gente tava preparando para gravar, é que eu fui procurar e não foi, eu não tinha zero. Eu tenho essa, foi a primeira que eu comprei, foi essa daqui. Realmente, assim, você também pegar ela voando desse jeito, ela não vai de lugar nenhum para nenhum lugar, né? É assim, até o final da série, você não tem desenvolvimento do trio aí, você não tem muito desenvolvimento, né? Porque eu acho que nem é esse o propósito, né, de Planetary. Ela é um plot drive, né? Ela vai desenvolver a trama. Você vai conhecer um pouco mais da Jaquita, do Elijah Snow e a origem do baterista, assim, mas eles não desenvolvem muito. E não é mesmo o foco da série. Realmente não tem necessidade. Eles são simplesmente o guia turístico seu desse mundo. E tá bom, assim, né? Para começo, tá bom. Nós estamos só começando, assim. E aí, Mauro, o que você acha dessa edição da Ilha Zero? Você gosta dessa edição dos monstros? Eu tô na linha do Regi. Eu gosto, mas não é das minhas favoritas, não. Eu gosto da mistura, assim, de duas referências que eu acho legais, né? A dos Kaiju, eu acho bacana, né? Você tá na ilha e tem aqueles monstros gigantescos, o cadáver do Mothra, do Godzilla, né? Eles lá dentro, eu acho bem bacana. Gosto também de misturar com essa questão de seita, né? Como ficaria uma seita extremista japonesa ao encontrar essas monstruosidades gigantes e todo o fato de ter uma conspiração de diversos países, Estados Unidos, Japão e Rússia em conjunto para encobrir a Ilha Zero, né? Esses aspectos todos eu acho muito interessantes, muito bacanas. O que eu falei, que o Regi também abordou aí, talvez a sensação de impotência de o Planetário chegar lá depois de que tudo já foi desenvolvido e tudo já foi resolvido, tenha me gerado alguma sensação de decepção na primeira vez que eu li. Agora eu vejo que eles estão começando a construir a trama e os elementos que ele usa aqui são bem bacanas. Reginaldo, você botou no material que você produziu pra gente o nome lá do cara que talvez o Ellis tenha se inspirado lá. Como é? Você sabe de cabeça o nome do cara do lado japonês lá da seita? É, um Chirico e o outro. Peraí, o outro eu tenho que colar, peraí. Do Gessarinho eu lembrava, até pensei nele. Agora o outro eu não lembrava. Okatahai. Costa Hari é aquele lá que eu pus a foto, que o cara tá flutuando com as pernas cruzadas. Na verdade, ele pulava, cara, de bunda. E pedia pra fotografar ele pra falar que ele tava flutuando. Ele dava um patético pulo de bunda. A foto dele é pulo de bunda, aquilo lá. Ele pulava de bunda e fotografavam ele. Picareta, né, cara? Né? Picareta. Essa primeira que o Regina falou é a seita da verdade suprema, né? Verdade universal, nome desse. Isso. E é uma coisa que ficou muito no subconsciente do japonês também, né? A gente vai ver uma ideia parecida com isso naquele mangá 20th Century Boys também, do mesmo autor de Pluto, que é o Naoki Urasawa. Que tem também um líder de seita, Reginaldo, que finge, né, que tem poderes, que tá flutuando e tudo mais. É bem nessa pegada aí. Saiu agora na Netflix lá o Rael. É Rael? Que é a seita lá do ET? Puta, cara, essa é demais, cara. Essa vale a pena assistir, cara. Porque é a seita do ET lá, que o cara é dos Elohim, dos ET. Que, cara, essa é ET francês, cara. É fantástico ET francês, assim. É caprichado. Essa eu não conheço, não. Assiste, que é na Netflix, assim, é muito legal, cara. Eu vou te falar qual que é, eu falei tudo errado. É isso mesmo, ele é dos Elohim e tal, mas ela ficou conhecida no noticiário, que foi a primeira a cientista francesa, ela divulgou que ela foi a primeira pessoa a clonar um bebê humano, aí, um tempo atrás, noticiou tal, tudo, só que ela não ia revelar por segurança da criança, tudo um picareta, né, cara, assim, mentira, tudo mentira, né, porque no final das contas esses caras, eles vão pra cima da credibilidade das pessoas, né, da confiança, né, e claro, né, meu, envolve muito esse cara, o japonês aqui, da seita japonesa, perigosíssimo, né, assim, assustador de perigoso, né. O Ellis usa ele também naquela história do Stormwatch, que eu acho que quando a gente fez, a gente leu lá, né, que acabou pulando já direto pro Authority, mas a gente leu a história do Stormwatch, também tá falando, é um personagem muito parecido. O Ellis tem uma quedinha aí por seita, por esses caras messiânicos aí. É um pouco perigosa essa fascinação aí por esses caras. Vamos pra capa? E aí, Maurício, você pegava essa capa por ser gibi de monstro ou por ser do planetário? Porque o nome tá lá, assim, é bem pequeno, mas ele não se destaca, assim, mal dá pra perceber que é planetário. Fora que é uma capa também enganosa, né? Não tem essa cena nas páginas internas, né? O que, é que você acha dessa capa? Ah, cara, eu digo sempre, né? Eu acho bacana a capa, que eu fico pensando assim, pô, se eu estivesse passando na banca e visse essa capa aqui, me chamaria a atenção. Eu ia puxar o gibizinho pra ler. E se eu puxasse o gibi e visse a arte do caçador do jeito que tá aí, eu levava na hora. Eu acho bacaníssima, acho divertida, uma capa divertida, atrativa e que, de fato, né, ela engana, mas ela tem uma coisa que eu acho sensacional, que é o desenhista do interior do gibi é o desenhista da capa, então ele não tá enganando ninguém. É foda quando você vê uma capa do Alex Ross, aí quando você abre e tem um Humberto Ramos dentro, porra, é... E aí aquele banco ele agora? Puta merda. O quê? Aquele banco era no quarteto atual, né? Com o Ryan North. Eu acho que o Alex Ross nunca teve uma fase tão boa de capa quanto ele tá agora nessas capas da Marvel, né? Reginaldo, eu vi o Reginaldo se desmanchando no Thor, né? Eu tô adorando essas do quarteto, né? E você vê a arte intragável, assim, a arte interna, né? Thor, Doutor Estranho, quarteto. O cara tá monstruoso mesmo ali. Não sei se ele tá precisando pagar muita conta, mas ele tá inspirado também mesmo. Eu fico puto com essas coisas, assim. Eu gosto do Brent Anderson em Astro City, sei que você não gosta, Lê, mas acho que combina ali, é uma proposta diferente e tudo mais, olha, se fosse na capa e tudo. Mas quando você pega um gibi como o Planetary, você vê que, de novo, né, como você disse, não tem capa variante, não tem artifícios de capa com que brilha no escuro, que tem laminado nem nada, é só aquele gibizinho honesto ali, que você puxa e te entrega desde a capa que tá prometendo. Eu acho bom demais e acho muito legal essas brincadeiras que a série vai fazer agora nas capas, a partir de agora. E aí, Mauro, você gosta dessa capa aí do na alçada aí do Tiranossauro Rex correndo atrás dos caras da seita? Eu gosto, e gosto justamente pelo que você falou, e isso vai se repetir muito na série. Nem sempre o que tá na capa vai acontecer dentro do gibi, e é legal que não aconteça, porque muita coisa é referência ao que é abordado no gibi. Então, assim, se ele queria falar sobre kaiju, é legal ter um kaiju, ainda que seja um esqueleto de kaiju, em pé, destruindo tudo, com o título em japonês, com os personagens falando em japonês e a legendinha embaixo. Eu acho isso sensacional, cara. Eu gosto muito, a gente vai comentar mais lá pra frente, de uma capa que faz referência àqueles filmes dos anos 50 e que não tem nada disso na cena, explicitamente na edição, mas que tem tudo a ver quando você vê o contexto. Ela é a capa da edição 8, a gente vai falar em outro programa. Mas eu acho muito legal trazer a capa lembrando aquilo que ele quer representar, já deixando a nossa cara ao que ele está fazendo referência. Então, por esse motivo, eu acho muito válido. E aí, João, quer comentar também sobre essa capa, a edição 2? É bonita demais, né? Começam já a brincar com o logo, né? De cara, né? Na segunda edição o logo já muda, né? Então você vai ver que o logo nunca permanece. Na maioria das edições ele modifica o logo da revista. Eles não traduziram, né, o balão, então. E também tem uma brincadeira nesse balão, né? Eles mantiveram o kanji, né? Isso seria assim: esses três símbolos eles traduziriam assim numa coisa assim, gol, né? Vamos, né? Correndo. E pode ser também, acho que vamos correr, alguma coisa assim que poderia ser estendido, que é o que acontece às vezes numa tradução ao contrário, né? Do inglês para o japonês, né? Que você acaba esticando demais as frases, né? Então, é só uma brincadeira que eles fizeram, mas eu acho legal demais, assim, né? Essas capas começarem a mudar a cada edição, né? Isso é bacana demais, né? Só já um começo, assim, já de cara, Planetário se diferenciando, né? Então, é esse o serviço? Não é lá muito emocionante, mas, ei, se tudo que tenho que fazer para ganhar meu milhão é ouvir bobagem de algum lunático semi-domesticado, ser enfiado num helicóptero, ver umas montanhas e não fazer porcaria nenhuma, quem sou eu para reclamar? Pistoleiros Mortos. Essa terceira edição é literalmente assim, coisa de cinema, né? Cinema chinês. Eu acho que o cinema do John Woo. Tanto é que os quadros, assim, da maioria das páginas são horizontais, né? Creio eu, assim, simulando talvez assim, uma tela widescreen, né? Começa com a execução de uma mulher e a fuga de uns mafiosos em Hong Kong. Só que a fuga é frustrada por algo insólito. Mauro, essa edição Kaiju era um presente para o Maurício. Nessa aqui do Policial Traído, eu imagino que seja aqui que o Planetário começou a ganhar você como leitor. Fala um pouco sobre a premissa desse número e teus dois centavos, sobre as alusões que você fez a esses personagens e ambientação. É isso mesmo. Eu adoro, sou um fanzaço dos filmes do John Woo. Eu acho que influenciou coisa demais, influenciou Matrix, influenciou John Wick, influenciou Fogo Contra Fogo, o jeito que o John Woo filmava, né, os tiroteios de uma maneira plástica, com os personagens pulando, atirando de costas, atirando com duas armas, aqueles Mexican standoffs, né, que é um personagem apontando a arma para a cara do outro e chegando no impasse. Eu sou fanzaço. E o Ellis e o Cassidy, eles reproduzem tudo nessa edição. É a edição do Policial Fantasma, ele tá ali, né, já tinha uma lenda em Hong Kong de que o policial que morria traído, ele ficava como um espírito aí se vingando até que ele fosse substituído por outro, né, outro policial na mesma situação, e o Planetário chega lá justamente nisso, né, mas antes deles chegarem tem essa cena do tiroteio, né, que o criminoso executa uma mulher, eles estão correndo num carro e chega o policial fantasma. O policial, ele claramente lembra o Chow Yun-fat, que era o ator que protagonizava, né, a maioria dos filmes do John Woo, e aí ele atira igualzinho, né? Aqueles tiros com duas armas, às vezes com os braços cruzados, atirando correndo, aquela questão do personagem, né, já tá todo baleado e continuar dirigindo o carro até que ele atira e o carro arrebenta numa parede. Todas as referências estão ali e são muito bonitas. O Cassidy desenha esse fantasma policial extremamente plástico, né, para cenas de tiroteio, mas ainda assim etéreo, né, ele meio transparente e assustador. Então você tem tanto a dimensão palpável, né, do tiroteio, da ação, quanto o aspecto fantasmagórico que a história chama, né? Então, pô, é legal demais, cara. Nessa releitura, e ainda que coincidentemente eu não tinha planejado, não, pouco tempo atrás, pouco tempo antes de eu reler, eu revi o The Killer, que pra mim é meu filme favorito do John Woo. E tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. Inclusive a questão de corrupção policial, que é muito tema dessa história. Tá no filme do John Woo, tava também no Hard Boiled. E até a capa, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais dela. Mas do policial fantasma atirando de lado com as duas armas, né? Pulando no ar. Tá tudo ali do John Woo. Não teria como eu não gostar dessa edição. Tudo funciona perfeito, tanto a referência, o impacto da cena de ação, quanto o aspecto fantástico e fantasmagórico. Eu tava vendo aqui, viu, Mauro? Também tem engraçado que essa referência assim tá quentinha nessa época, né? Porque você vê quando o policial fantasma solta o disparo, né? No comecinho, ele faz o efeitozinho lá do Bullet Time, né? E esse gibi é de 1999 e Matrix, ele estreia nos Estados Unidos em maio. Então, assim, isso tava, assim, talvez, assim, fervilhando na cabeça lá do John Cassidy nessa época, né? Assim como de todo mundo, né? E também, assim, tem um Reginaldo falou lá atrás, assim, tem um, exatamente nessa edição 3, assim, tem uma linha de diálogo, assim, rapidinha, né, do Eli com a funcionária do escritório de Hong Kong, em que ela fala que tá lá faz 6 anos, né, sendo que Jaquita disse na edição 1 que o Planetary só existia lá há 4 anos, né. Isso é uma coisa que vai ficar no ar e eu acho que volta já lá no segundo arco lá do Quarto Homem, né. Mas, assim, o que eu queria dizer é que eu acho também a página 14 dessa edição 3, assim, muito impactante, né, talvez uma das mais impactantes da série, né, de ser uma estrutura, né, receptáculo, assim, das almas desses policiais traídos, né, ou informações, né, como o baterista chega a dizer, é como uma pilha de computadores, um enorme depósito de informação. Eu lembro que essa passagem volta a ser citada mais à frente, eu não sei se é realmente explicado o que acontece, mas com certeza ela não fica assim jogada ao Léo, só como uma imagem assim, horripilante, porque eu acho que é horripilante, né? Você vê esse monte de pessoas nuas, né, em posição fetal, assim, de uma espécie de HD gigante, né, assim, um negócio assim chocante, né. E aí, Maurício, se você curte essa edição, lembrou por acaso também de um tal de Jim Corrigan, né, da distinta concorrência, o que, é que você achou? É uma mistura de Jim Corrigan com o motoqueiro fantasma, né, é um espectro da vingança, também é um espírito da vingança. Essa é uma edição que eu lembro bem, quando eu li da primeira vez, eu terminei a leitura e voltei pra reler, porque fiquei apaixonado pelo visual, bicho. O visual dessa edição é muito bonito. Como o Mauro falou aí, a forma de retratar o pistoleiro meio fantasma, enfim, é bacana, mas as cenas de ação são lindas. Esse bullet time aí que você falou, né, ele atravessando o carro ali, depois faz um 90 graus assim e acerta o motorista. É sensacional a cena também, ele pegando fogo ali, quase que um sofrendo um olhar de penitência mesmo, né? E bicho, eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Eu gostei tanto dessa edição que esse quadro que tem o pistoleiro apontando a arma pra câmera, né? Por muito tempo foi a minha imagem de avatar em fórumzinho de gibi na internet lá no começo dos anos 2000. Eu acho linda a arte dele aí. Quem diria, né, que anos depois eu estaria xingando aqui o Castro, tem mais? Xingando não, né? Lamentando a queda de qualidade dele. Mas aqui, as sequências de ação, de novo nessa imagem aí gigante desse disco rígido, como ele menciona, é cósmico, é como o pistoleiro diz, né? É Deus. Ele já disse, é Deus. Não tem outra palavra para descrever isso. É muito bonito. Eu gosto dessa edição toda. Toda mesmo. E como o Mauro falou, é bacana a referência do Shoujo Fat também, né? Que é o cara que estava em voga na época. E só não entendo como é uma cena tão simples, mas acho que passa batida, né? Que é o sangue escorrendo ali do carro na hora que ele... A Jaquita detona um carro, né? Com um chute. Ela sempre tem que quebrar alguma coisa nas edições. E o outro carro é o pistoleiro fantasma lá, atira até destruir o carro todo e vai vazando o sangue assim por baixo. É bem, bem violento, mas sem precisar ser gráfico demais, né? Sem exagerar na coisa. Olha o que a gente já falou da edição anterior. Teve uma cabeça sendo explodida e na cena, né? Aparece a cabeça sendo explodida na cena. Não é fora do painel. Aqui a gente já tem um tiro a queima-roupa que é fora do painel, mas voa sangue pra todo lado. E mesmo assim, não é um gibi que você reclame que seja marcado por violência ou violento demais ou dentes rangentes, como é os gibis dos anos 90, né? Boa parte dos gibis. E aí, Reginaldo, e essa edição aí do pistoleiro traído aí, o que você achou? Cara, eu já acho essa edição, assim, muito boa mesmo, porque ela realmente ela já traz algo mais, traz um mistério, já acrescenta algo, já aborda um tema que vai ser recorrente durante a série, né? O Além Vida, ele é abordado várias vezes durante a série Planetary, e de forma, assim, super interessante, porque não é dado uma única explicação. Nessa edição, é falado de forma, assim, bem, eu não diria pessimista, né? Mas nem niilista, assim, é algo que só tem aqui e acabou, mas ao mesmo tempo é um fantasma falando, né? Um ser sobrenatural falando que não tem nada além disso. E o baterista dando uma explicação racional para o sobrenatural, né? Falando que é algo quase como um erro, né, de sistema, uma coisa como se fosse uma falha da matriz, né? E o fantasma, ele está se justificando porque que ele voltou e falando que não tem nada além, né, daquela... Uma urna, né? Ela é bem art deco, assim, que é também é um design que vai ser recorrente, meio assim que, sabe, que vai ligando uns pontos, assim. Eu acho que é muito mais do que uma escolha estética do Cassaday, ele quer dar uma explicação para alguma coisa. Esse pós-vida, ele vai ser abordado de outros pontos de vista. Né? E no final ainda, né, eles dão uma fechadinha que não fica tão, assim, quer dizer, se perde um pouco na versão nacional, né? Porque no original, né, o baterista, né, escuta ele falar assim, ele pergunta, ele falou justiça, né? Did he say just? Aí o Elijah Snow fala assim, não, né? No, just us, né? Não, apenas nós, né? Que é um trocadilho assim que, né, detalha bem o que ele estava falando. É bem legal, né? Pois a edição fecha assim, seca, né? E muito boa mesmo, assim. Essa edição, assim, ela cresce muito a série, assim. A série parece realmente que engrena aí, né, dessa leva que nós vamos comentar. Eu não acho a minha favorita, mas eu gosto muito, cara, dessa história, muito mesmo, assim, porque ela é espetacular, cara. E aí, Mauro, quer fazer as honras e comentar a capa dessa terceira edição? O que é que ela lembrou? É, eu meio que já adiantei, mas ela é o fantasma, né, pulando e atirando, né, de lado com as duas armas. Uma referência completa aí aos filmes de ação do John Woo, pulando por cima do carro, com os tiros embaixo, ele atirando por cima. O fundo de Hong Kong, né, os neons. Ela toda é muito bonita e as referências tão claras. E me lembrou até, agora eu tava olhando para ela aqui, no começo, né, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, esse estilo do John Woo tava tão em voga que chegou um dos primeiros joguinhos que eu tive pro PlayStation 3, chamava Stranglehold, que ele era baseado nos filmes do John Woo, o protagonista, o personagem lá do joguinho, era claramente o Chow Yun-Fat, e você dava esses pulos, né, e podia acionar a câmera lenta pros tiroteios. E a capa era justamente algo assim, era o Chow Yun-Fat pulando meio de lado e atirando com dois revólveres. Então, pô, ouro puro essa capa. Essa capa é direto à ação, né? Não tem muito subtexto, outros elementos pra dizer nada, não. É, parece até um... Me lembra um pouco até aquela coisa do gibi de Matrix, né? Do Steve Scrooge, do Geoff Devil, que é sequência de ação acontecendo toda hora, algumas coisas mais conceituais. Aqui a gente vê um pouco mais do que foi a ideia do Cassidy, né? Talvez até tenha sido desenhado antes como um conceito, não sei. O pistoleiro tá com mais rabiscado, né? Como se todo o resto fosse finalizado e ele tá em lápis ali ainda. Você consegue ver melhor, né, o carvão que ele usou ali e tudo mais. Ele ainda tá com distintivo no pescoço, o cabelo tá um pouco diferente, enfim, parece mais um rascunho mesmo do que o personagem vai ser mais adiante. Eu vi o que acontece depois que morremos. Depois disso não existe nada, compreendem? Não existe pecado, não há inferno nenhum aonde os canalhas vão pra arder. Nenhum grande castigo na vida seguinte pra assassinos e estupradores. É por isso que fui trazido de volta. Eles precisam ser arrancados agora desse mundo. Esse tempo é tudo que temos e não podemos permitir que o roubem de nós. E ninguém entende isso melhor que um policial traído e executado em Hong Kong. Portos Estranhos. A quarta edição, ela já começa no meio de uma investigação sobre um atentado à bomba, né, que colocou abaixo um prédio da Corporação Hark, né, em Washington. Nas primeiras páginas, vemos Jim Wilder, né, o investigador pessoal da CEO, a Anna Hark, fazendo perguntas ao dono do edifício ao lado, né. Fica sugerido em umas linhas de texto que esse detetive tem algo a mais com essa filha lá do Hark original, que vimos na primeira edição. Momentos depois, o Jim tá ao telefone com ela, fazendo um relatório sobre o que ele apurou até ali. Ele passa por um beco e vê uma pessoa sendo assaltada. A vítima começa a passar mal e diz que o ladrão levou junto o remédio do coração. Aí o Jim corre atrás desse bandido, né? E aí a perseguição acaba se dirigindo para o local onde tá os entulhos do prédio caído, né? Ou explodido. Bem no que foi o epicentro da explosão, vemos uma equipe completa de analistas do Planetary e a equipe de campo, né, que a gente conhece, né, aquele trio. Na correria, o Jim, ele pula em cima de uma rocha, né, com um formato de relâmpago e ocorre um clarão e ele desaparece no ar, né. Depois de alguns instantes, o Jim, ele reaparece assim, com uma cicatriz assim, em zigue-zague assim, no peito, que lembra também o traçado de um relâmpago. Aí passa algum tempo, né, e ele desperta assim, num hospital do Planetary. Ele olha a porta e vê passando o Dr. Press, né, com as pernas mutiladas, andando de muleta. A Jaquita vê que o Jim acordou e aí começa assim, uma conversa assim, por sinal, bem cordial, né, em que ele fala, né, onde esteve, né, tudo o que viu e tudo o que ele precisa fazer agora, né. E para começar, ele disse que foi parar dentro de uma balsa, né, ou uma nave deslocadora equivalente, né. Só lembrando que a gente falou, né, sobre todos os modelos lá no podcast do Authority. Aí uma voz dentro dessa balsa explica que houve um acidente há milhares de anos e a nave caiu na terra, né? E o que na imagem do Cassidy dá a entender que foi o impacto da queda que extinguiu os dinossauros. A tripulação antiga também morreu na queda. E essa balsa, ela quer que Jim reúna mais 6 pessoas além dele, né, para ser a nova tripulação e finalmente tirá-la dali, né? Para isso ele ganha poderes, né? Você vê o O visual dele parece um Capitão Marvel Shazam que se transformou num Borg lá de Star Trek, né? É bem inusitado, assim, e acho que também discreto, né? Eu confesso que na minha primeira leitura eu não cheguei a fazer essa associação. E aí o Jim, ele pede a Jaquita ajuda, né, para encontrar esses 6 tripulantes, né? Ela nega, sob a premissa que essa não é a atribuição do Planetário, mas o Elia, ele toma a iniciativa e diz que eles vão ajudar, né? Acho que o Mauro falou lá atrás, né, essa iniciativa, né? Passando a bola pra ti, Reginaldo. Você não curte, né, o Shazam, mas você gosta desse aí do Ellis. Enfim, dá teu pitaco sobre essa edição 4. Eu não gosto do Shazam. Eu gosto muito do conceito. Eu gosto da ideia, né, da palavra mágica, da transformação, tudo. Só que eu não gosto das histórias. Eu acho que não é pra mim. Só isso. É uma outra pegada que comigo não funciona. Mas eu acho muito bom. É difícil você falar mal de um conceito tão legal quanto do Shazam. E a prova disso é essa história, né? Eles pegam tudo do Shazam e transportam para esse personagem, né? Então ele tem uma pedra de poder, ele tem uma transformação, ele só não tem uma palavra mágica. E eu acho, cara, eu acho muito legal essa história. Ela é também um meio de caminho, ela é um pedaço, ela é um quebra-cabeça, né? Ela é uma pecinha ainda. Tem muita coisa que você vai entender lá na frente, começa a aparecer, né? O nome Hark aparece, você ouve esse nome lá na primeira edição, né? Você lembra daquele personagem com as unhas compridas, né? Que também se chamava Hark, e agora você ouve falar de Corporação Hark, então você acaba criando um link. A balsa, né? Você faz uma associação, embora não seja o mesmo, não é o mesmo tipo de nave, elas são diferentes, embora elas naveguem talvez pelo mesmo local do multiverso, né? Que é a Sangria, né? A Sangria. Mas elas são de estilos totalmente diferentes, né? Essa daí é uma nave, vamos dizer assim, ela é muito mais, eu não diria sofisticada, ela é mais, não sei, preciso até da ajuda de vocês. A balsa é mais industrial, né? Assim, ela é mais, não é rústica também, é industrial mesmo. Não, eu não acho nem industrial, bicho. Eu acho a balsa, você acha um pouco mais biológica, tanto que ela parece um peixe gigante, né? Uma baleia, não sei, né? Eu acho ela mais clean. Eu acho que ela é um design mais moderno. Essa daí, mano? Não, não, a balsa. Essa daí eu acho ela um pouco mais, sei lá, um visual mais clássico, né? Isso. Acho que ela é associada com nave mercante, não é? Eles falam ela aí, né? Que ela é uma nave mercante. Então eu acho que ela é mais estilizada mesmo, assim, um iaquezinho mesmo. E a balsa não, a balsa é um negócio monstruoso mesmo. Ela é uma... Ela parece um cargueiro mesmo, de grande, de espaçosa. É isso que eu queria tentar passar, assim. Só que ela não é bem isso também. O conceito dessas transnaves, né? Eles são muito interessantes, né? É uma das coisas que o Ellis colocou. O Ellis, ele foi criando essa estrutura do universo Whitestone. É muito legal, cara. Ele é muito legal, assim, né? Assim, pro universo Whitestone. Ele funciona muito bem nesse universo. Embora Planetary, talvez ele fique... Ele tangencie o universo Whitestone, né? Ele não seja uma coisa tão inserida. O Authority é mais, né? Eu quero dizer. Mas essa associação, né? Da balsa, da sangria, eu acho muito interessante, assim, né? Eu acho também que essa também é a primeira vez, né, que o Elijah Snow toma frente, né, e assume. O Ellis tem um vício, vamos chamar assim, que é de ter sempre o personagem fodão. Todos os personagens dele são bocudos, são boca suja, são... É seu cu, é sua bunda, é vou não sei o quê, sabe? São todos proctologistas, assim, os personagens dele. É seu orifício não sei o quê, seu não sei... Todos eles são assim. São muito, né, boca suja, assim, vamos falar assim. Pareço minha avó falando, assim, né, desse jeito. Mas é mais ou menos isso, assim, sabe? Querem parecer durão falando sua bunda, não sei o que lá, assim, tal. Mas é a primeira vez que você vê o Elijah Snow tomando a frente e assumindo uma posição benéfica, né, humanitária, assim. Então ele quer ajudar, né, esse Jim Wyden, né, e falando, não, nós vamos ajudar ele, nós não vamos só ficar anotando, só ficar conferindo, só acompanhando o que está acontecendo. Vamos botar a mão na massa, não vamos ser só acompanhar, só ser só supervisionar o que está acontecendo. Eu acho isso legal também. E é uma história que também, assim, você vai deixar, você vai anotar e você vai rever ela mais lá na frente. Acho muito legal mesmo, é uma história bacana. Bacana porque eles revisitam, né, depois a nave, eles entram na nave. Você começa também a ver a personalidade da Jaquita, né, como ela se empolga com o Fantástico, né, ela é uma personagem... Acho que na primeira edição ela fala isso, se eu não me engano, ela fica facilmente entediada. Isso linka lá na frente com um outro personagem que é muito legal, assim. São detalhezinhos que o Ellis vai colocando, assim, que são fantásticos, cara. O baterista é o que você menos vê, assim, ele pouco que você vê é divertido, né? Mas ela você vai conhecendo aos poucos e você vai vendo que ela também, assim, né? Tem a fascinação dela é... pela aventura, né? Então é muito legal você ver um pouco mais desses personagens. Eu fico assim doido para comentar mais sobre esses personagens, mas aí tu acaba se antecipando, né? Porque a relação deles muda muito ao longo dessa série, né? Eu acho que a gente vai poder, assim, do mesmo jeito que o próprio Eli Snow, a gente vai poder destravar algumas coisas quando o próprio Eli Snow destravar algumas coisas que ele tem lembrar, né? Frente, né? Eu acho que esses personagens, assim, eles vão ganhando, assim, camadas. Mas aí, Mauro, o que você achou dessa edição também? Gostei muito mais nessa releitura, justamente pelas referências aí a coisas de Authority, as transnaves, a sangria, achei realmente muito interessante e eu gosto desse ponto de virada do Snow falando tanto para a equipe do Planetary quanto para o leitor, agora nós vamos deixar essa posição de passividade de lado e nós vamos ser catalisadores, vamos ser modificadores da história. Então, me agrada bastante. E eu gosto, o Regi, dos personagens que falam xingando. Não sei se é porque eu me identifico, mas eu acho foda pra caralho. E o Eli e o baterista vivem as tuas, né? É bem legal. Ei, Maurício, e aí? E essa edição? Faz um comentário também. Bem notada a obsessão anal aí do Ellis, que o Reginaldo puxou, porque tem uma hora que chega e incomoda, bicho. Pô, fala de outra coisa. Xinga a mãe, ofende a tia, sei lá. Mas tudo é, vou enfiar no seu cu. Parece uma quinta série, né? Não tô dizendo que isso atrapalha a história de jeito nenhum, não é isso não. Mas que acaba ficando engraçado, fica mesmo, sabe? No final das contas. Cara, eu tô louco pra encontrar alguém pra falar esse do... Vou chutar tão fundo o seu traseiro que você vai sentir o gosto da minha bota por uma semana. Sensacional. Amor, eu sou suspeito pra falar que eu passo os meus dias querendo mandar todo mundo tomar no cu. Mas, independente disso, eu acho bacana essa edição aí, por esse desenvolvimento, eu concordo, mas eu gosto muito de como a arte do Cassidy tá mexendo aqui, já tá um pouco diferente, eu acho que ele tem um pouco menos de cuidado em alguns rostos aqui, ele deve ter gastado o tempo todo dele desenhando a parte de dentro lá dessa balsa, né, e a gente já tem logo uma visão ali quando o cara pisa, né, ele vai para outro mundo, né, já dá uma chamada na gente assim de, deu ruim aqui, mas depois ele aparece pouco, né, esse, digamos assim, esse maquinista dessa balsa nova aí. Mas a gente vê que a roupa dele, né, pra chamar de armadura, a roupa dele é bem intricada também, essa cena lá da destruição dos dinossauros. Muito boa também, mas aí quando você vai ver a Jaquita tá com um rosto diferente em cada quadro, tá meio cansada às vezes, assim. Mas, independente disso, a arte, o resultado final da coisa toda é muito bonito, a grandiosidade, de novo, né, aquela coisa de ser surpreendente mesmo, de ser um mundo dentro do mundo, e que a gente tá descobrindo junto, e mesmo a Jaquita, que é velha de guerra nessa história já, né, tá 4 anos fazendo isso, ela continua se surpreendendo e se animando. E tem uma entreolhada ali, já dá o que pensar, né, entre a Jaquita e o baterista, que ele pisca o olho pra ela, ela tá meio feliz assim com essa atitude mais proativa do Elijah. Vamos ver mais adiante o que é que isso dá. Essa capa da 4 e a próxima, a da 5, elas remetem justamente a publicações pulp, né? O banner Planetário até tem embaixo assim, o nome Magazine, né? E Wildstorm Publications, com os créditos da equipe criativa logo ao lado. Te lembra mais alguma coisa, Reginaldo? Você gosta dessa capa? Essa 4? Cara, eu adoro essa capa, porque é exatamente isso. Esse é o pulp realmente dos anos, vamos lá, dos anos 20, 30, né? Aquelas revistas magazine aventureiras mesmo. Era um sci-fi fantástico, né? John Carter ou alguma coisa similar assim. E a outra do Doc Brass já é uma republicação dos anos 70. A capa dela, ela está emulando uma revista do Doc Savage dos anos 70, que era o ano que o Doc Brass achou que tinha sido resgatado. Então, um detalhezinho assim, né, curioso, que ainda é um pulp, né, só que é de uma republicação. São coisas assim que só você só vai pegar mesmo, indo atrás, pesquisando, mas que tem um contexto que vale a pena, né, assim. Tem várias camadas Planetary, né, então vale a pena você dar uma fuçada, dar uma procurada, procurar a tipologia do logo, você procurar a referência, né, a estrutura da capa, é isso que você falou, do título, do nome dos criadores, na lateral, só esse visual, né, do personagem principal, né, do Jim Wilder do lado, assim, é muito bonito, as estrelinhas brilhando, que é uma coisa realmente que caracteriza, né, aqueles heróis, um pouco de Era de Ouro também, né, ele homenageia, ele também resgata, né, eu acho bacana demais você ir atrás, né, você não ser uma revista só para você ler e tá acabado, e se você se aprofundar, você vai achar um monte de coisa. A própria nave, né, se você olhar o interior dela, você vai ver, né, que ela tem uma referência a um estilo de catedral, assim, pô, tem um monte de coisa para pesquisar e você ir atrás e achar, que é muito legal mesmo. E aí, Maurício, você gostou dessa capa aí com o Shazam Borg que eu falei? Confesso que voltando a ela aqui, entendi melhor a sua referência aí do Borg. Diz o que precisa dizer, tá bem detalhada, bonita, não parece ser um rascunho, como eu falei, do pistoleiro lá na outra, né? Parece sim ser a ideia mesmo do personagem ali, tá bem fiel já, o que a gente vai ver depois. E como disse o Reginaldo, a estrela também é a tipologia, a forma como a capa é apresentada, já te botando no clima da coisa. Eu gosto demais disso, acho bacana, assim, muito mais o cuidado com a edição em si do que um cuidado com marca, com coisas que, sinceramente, o leitor não está preocupado. O leitor quer ver um gibizinho dele ali, repito, você vai puxar da banquinha lá e vai dizer, pô, que capa interessante, que zorra é essa aqui. E também tem uma coisa, né? A gente tem um Wildstorm ali no cantinho e a gente tem esse personagem que eu acho que, de certa forma, ele conversa aí com um tipo de visual de alguns personagens do Wildcats, como acho que é o Majestic, né? Que é o Superman dos Anjos, lá dos Querubins. Então, tem uma conversa ali editorial também nesse ponto, mas tem essa estrelazinha, essas estrelas com essas luas em volta dele, uma coisa bem, bem mais antiga mesmo, né? Evocando uma coisa mais anterior, e isso é bacana demais. A transnave foi projetada para operar integrada a humanos, a super-humanos que se conectavam diretamente à nave. Havia um homem que era o motor e impelia fluxo dinâmico pelos sistemas de propulsão. Já o combustível ficava logo atrás. Com a mão no ombro dele, ela energizava o motor. Sua simples presença iluminava a nave. 7 pessoas para fazer uma transnave funcionar. 7 pessoas para levá-la para casa. Sou a primeira. Preciso achar outras 6. As edições 1 a 4, elas saíram com a regularidade mensal, assim, bem certinha, de abril a julho de 1999. A partir dessa edição 5, ela vira bimestral, a 5 sai em setembro e a 6 em novembro. E isso ainda era um cenário otimista, né? Porque daqui a algum tempo teria ano que não sairia nenhuma edição, né? Mas eu tô me adiantando que nessas 5 eu falava assim um pouquinho atrás no esquema procedural do Ellis, né? Só que aqui você começa a sentir que existe algo maior no ar, né? E aquela primeira inconsistência da edição 3, né? Sobre o tempo em que o Planetary existe, vai se somar a outras. E aí o Eli, assim, numa visita ao Dr. Brass, percebe que está fazendo as perguntas erradas, né? Reginaldo, qual é o teor dessa conversa? Você gosta desses segmentos em prosa, como se a gente tivesse numa historinha pulp do Dr. Brass? Fala aí sobre essa edição 5. Então, normalmente eu não gosto de gibi em prosa, né? Assim, normalmente, né? Mas esse daqui, ele se encaixa bem, porque a forma está se adequando ao conteúdo, à história. E ele está realmente emulando uma história do Doc Savage, que no caso é o Doc Brass. Ele está lembrando as memórias, os primeiros encontros daquela equipe que a gente viu na primeira edição. E em alguns lugares eu vi chamar ela de Brass Society, embora oficialmente não tenha esse nome, eles não se denominam de nenhum nome, né? Que são os heróis pulps, né? Que a gente viu encontrar na primeira edição. E ele e o Elijah Snow se encontram, que já é uma coisa interessantíssima, porque os dois, e é a primeira vez também que a gente ouve eles falarem isso e reconhecerem isso, né? Os dois nasceram no mesmo dia, no primeiro dia do século 20. Então eles dois são o que passa a ser chamado, acho que aí é uma das primeiras vezes que é referenciado, os bebês do século, né? As crianças do século, que é outro tema aí de Planetary, né? Outra daquelas peças-chave da série que eu acho riquíssimo, né? Que também vai ser intercambiável com Authority, né? A Jane Spark também é um dos bebês do século. Eu acho, assim, fascinante esse conceito. Esses humanos, que nem necessariamente são humanos, que eles vão nascer no primeiro dia do século XX, no caso, né, que nós estamos falando, e eles passam a ser personagens notáveis desse século. E no caso aí, o Doc Brass e o Elijah Snow são dois bebês do século XX. E parte da Brass Society aí que eles se reuniram também são bebês do século. Eu coloquei para vocês um negócio lá da Brass Society na pauta que eu achei fascinante. Eu vejo muito pouca gente comentar, que é aquele negócio do Philip José Farmer, que é a Newton Family, né, que ele chama, que é o Word Newton, né, universo, ou então falam, né, que é a Newton Family, que é aquele conceito que o Philip José Farmer, né, um autor de ficção, criou usando exatamente esse conceito bem, muito antes do que o Ellis e o próprio Alan Moore, de usar esses personagens da literatura, né, e personagens pulp, reunidos, criando para eles uma história em comum. O Ellis fez muito mais parecido ainda que o Farmer, né, porque o Ellis realmente faz essa Brass Society parece muito com o conceito do Farmer, né, que é realmente pegar o Doc Savage, relacionar ele com o Tarzan, relacionar ele com o Sombra, relacionar ele com o Sherlock Holmes, com personagens assim bem conhecidos mesmo, assim, o Capitão Nemo, o Alan Quarterman. Então você vê que assim tem muita relação também com a Liga Extraordinária, né? São ideias. Eu já vi o Moore falar isso em entrevista, que ele realmente conhece e se inspirou parcialmente, né, com essa ideia. Ele conhece a ideia e se inspirou parcialmente, claro que ele extrapolou, né, com a liga dele, mas que ele conhece, claro. O Ellis eu nunca vi ele falar disso, né, mas esse Word Newton Universe é uma coisa assim que é inegável, é parecido com o que a gente está vendo aqui em Planetary, assim, né, o conceito é o mesmo, exatamente o mesmo. Tem até uma, vamos dizer, uma origem um pouquinho diferente. Eles criam uma origem como um meteoro que cai na Terra, que é um fato verídico que aconteceu no século passado e cria toda uma relação em comum com esses personagens, mas tem Fu Manchu, tem todo mundo, né? E é muito, muito parecido com essa Brass Society. E assim, vale, né? Eu só achava que o Ellis tinha que realmente dar nome aos bois aí nesse caso, porque não tem jeito, assim, eu realmente acho, e depois ainda, mais pra frente nós vamos ainda ver, né, Sherlock Holmes, muita semelhança, né, ele menciona o Capitão Nemo, aí é muito similar, embora a pegada aí é outra, ele cria esse conceito de bebês do século, tudo assim... Mas mesmo assim, né, eu acho que seria interessante ele falar, ó, eu peguei daqui, né, o cerne desse daqui, é muito parecido com o que o Moore também pegou, é similar, né, vamos dizer, a raiz é a mesma, embora a gente tenha tomado rumos diferentes do conceito original, mas é esse, pronto, é esse. Pode ser desconhecimento meu, dele já ter falado e eu não saber, mas eu realmente nunca ouvi ele falar disso. Dessa edição, a parte em prosa é muito legal, cara, porque ele apresenta, né, principalmente o Hark, que é, num primeiro momento, você pensa que é o análogo ao Fu Manchu, porque ele é, de fato, mas ele não é visto sobre a perspectiva do vilão, ele é visto realmente como só o desconhecido, o Oriente desconhecido, né? Vamos dizer assim, se o Doc Brass é tão inteligente e o Hark é tão inteligente, o que impediria deles se unirem, né? Falar assim, peraí, gente, se a gente é tão inteligente assim, por que a gente tá lutando, né? Por que a gente tá contra? Se a gente tem um raciocínio aí acima da média, vamos unir forças, né? E é isso que eles acabam fazendo. E aí ele comenta algumas aventuras que são bem legais, ele chega a mencionar os Demonitas, que é uma ligação aí com a Edgettes, ele comenta algumas daquelas aventuras que você vê na sala dos troféus, aqueles coronéis mortais ou coronéis assassinos, você vê o uniforme deles expostos lá na sala dos troféus, você vê o navio lá, aquele navio que também está na sala, e são as aventuras, né? Você vê o comecinho da construção lá do supercomputador, vê muito pouco deles, né? Por exemplo, aquele Edison, o cientista, é interessantíssimo e você não sabe praticamente nada dele, né? Ele só menciona, assim, mas é o suficiente para você saber. O papo do Elijah Snow com o Doc Brass é muito legal, cara. Ele chega a mencionar a Jane Spark, ele chega a mencionar o John Cumberland lá, que é aquele... uma espécie de super-homem, né, que a gente vê na história do Stormwatch, aí você fica até questionando, você fala, pô, imagina se eles tivessem se reunido, né, a Jane Spark, o Elijah Snow com o Doc Brass, né, seria muito legal, cara, assim, né, e eles a admiração que eles têm com esse John Cumberland, né, que realmente era um análogo ao super-homem, e ele não era um vilão, né? Na história do Stormwatch, ele não é um vilão, ele é um idealista. Então é bem legal essa história, assim, é uma história que ela dá mais uma camadinha de revelação, ela mostra, né, uma recuperação do Doc Brass, ele vai demorar ainda para melhorar, mas é o que faltou na primeira edição, ela é um complemento da primeira edição, e o que é bem legal, assim, né, bem interessante, porque é o que faltou. Você termina a primeira edição querendo saber mais, porque você teve, acho que, duas ou três páginas daqueles heróis que sumiram na sequência. Eu, particularmente, eu vi o Mauro falar que não gosta de heróis pulp e tudo, e eu adoro, cara, eu realmente adoro. Eu adoro esses heróis, tipo a Sociedade da Justiça, né? Eu gosto de heróis com baixo poder, assim, né? Com um poderzico, assim, né? Fantasioso, assim, né? Usa aquela fantasia folgada no corpo, assim, né? Eu acho muito legal. Já, mas eu não perdi minha esperança, não. A gente ainda vai converter Mauro. Eu acho muito legal isso, cara. Não, assim, né? Só fazer uma retificação. Eu não disse que eu não gosto dos heróis pulp. Eu disse que eu não ligo muito pra eles. É diferente. Não é que eu desgosto. É que, assim, não era algo que eu me importasse, que me chamasse a atenção. Não é, eu vou ver um gibi do Fantasma na banca, vai me levar a comprar se eu não tiver alguma outra motivação. É mais por aí. Mas eu entendo a importância, entendo que funciona para a trama de Planetary sem sombra de dúvida, mas é isso, assim, é não me importar muito com esses personagens originais. Viu, Mauro, eu acho, viu, meu, que hoje, se a gente fosse ler essas histórias desses heróis, a gente não ia conseguir ler, cara, porque é outro ritmo, é outra pegada, não ia, sabe? Pra época, sim, mas pra hoje, pra gente, não daria pra ler, assim, teria que ser adequado pra gente hoje, assim, né? Mas eu acho eles interessantíssimos, assim, né? O aviador, acabou, o que que ele é? Ele é um aviador só, meu, assim, entendeu? Mas ainda assim, ele, sabe, ele ficava lado a lado com esse Doc Brass, que era quase assim, né, era um proto-super-homem, era o ápice da evolução humana. E acho legal, né, o Hark era um Fu Manchu, assim, né, o Spider lá, né, ele é o anterior ao Batman, que dá para desenvolver desses personagens, trazendo eles para os dias de hoje, dando só... ele tem que ficar no passado, nesses anos, eles funcionam no passado, não no presente. E você só entendendo realmente, assim, trazendo agilidade para as histórias dele, assim, né? E Sociedade da Justiça mesmo. E sem aumentar demais o nível de poder deles. Porque eles são realmente humanos que só se... resolveram intervir, fazer alguma coisa, né? E esse Jimmy, né? Simplesmente ele é o espião. Acabou. É engraçado que comentam, né? Que tinha muito herói pulp que não foi usado, né? Tinha muita história de cowboy, tem toda a parte sci-fi pulp de herói com jetpack, com, né? Toda a parte espacial pulp não é aproveitada aí, mas o Ellis mais pra frente vai explorar isso de um jeito ou de outro, né? Agora não, mas mais pra frente ele usa, né? Se você falava aí da conversa aí do Eli com o Brass, né? Na página 17, o Eli, ele chega até a comentar o que acontece no primeiro arco lá do Authority, né? O ciclo, né? Com a destruição de Moscou, parte de Londres e Los Angeles. Eu acho também interessante a passagem do cigarro, né? O Eli disse que fuma um cigarro a cada 2 anos, né? E o Brass, ele tá todo estrupiado, assim, pedindo um cigarro pra ele, né? E depois daquele texto sobre o pai, né? Que eu comentei lá no comecinho, isso me parece uma cena que ressoa com o Ellis visitando o pai no hospital. Ele disse que tinha parado de fumar uns anos antes, né? Aí o Ellis escreve que, assim, houve uma conversa durante sua última estadia no hospital, quando eu mencionei que o desejo por um cigarro havia retornado do nada. Bem, disse o pai, um pouco do que você gosta faz bem a você. Aí o Ellis disse, perdão, você está numa cama com câncer, me dizendo para fumar um cigarro? Aí os dois caem na risada, né? E, assim, não muito tempo depois, o pai do Ellis morreu, assim, vítima desse câncer. Eu não sei exatamente a cronologia dos fatos, mas quando eu reli essa história e eu vi essa cena, eu achei que tinha todo esse pedigree dessa coisa da vida real que o escritor deposita, assim, na arte, né? Fora que também tem tudo a ver com acho que a atmosfera da história do Ellis e o Eli, assim, meio deprimidos, né? Acho que até meio pessimistas, e o Brass e o pai do Ellis literalmente estropiados, vendo o lado bom das coisas, né? Enfim, o que é que você acha dessa edição também, Maurício? Eu gosto justamente por essa caminhada na história, bicho. Não é das maiores aventuras, mas eu gosto pela essas ligações todas aí, e bacana. Que bom que a gente começou mesmo por Altoid, e tá chegando agora aqui em Planetary, pegando essas referências todas, né? Até pra quem tá ouvindo depois, tá ouvindo a gente gravando aqui, vai entender melhor, né? E vou fazer aqui, me perdoem, eu sei que vocês são fãs aí do Hickman, mas essa é outra coisa que o Hickman parece, e não vou dizer que copiou aqui, não. O Ellis não foi o primeiro a fazer isso, a gente tem até no próprio Terra-X também, espaços grandes ali de texto e tudo mais, não é essa a questão, mas aqui a gente tem com muito mais propriedade, eu diria, o uso das páginas de texto mesmo, né, com uma ilustração ou outra, ou sem ilustração nenhuma, enfim, mas com uma coisa interessante que é o complemento da história, assim, meio que ambientando você naquela história ali, não tá avançando em si a história, mas tá ambientando e apresentando um pouco o personagem, os desafios dele, tudo que ele passou ali. Acho massa, e acho que é uma coisa que bem é um recurso que bem utilizado, né, esparsamente utilizado, pelo menos, pode dar frutos legais, como é o caso desse momento aqui. Não acho legal o excesso, repito, mas quando é utilizado assim, fica, brinca com a narrativa, né? Sai do padrão, não é toda edição a mesma coisa, mesma cadência, os mesmos recursos. É um recurso a mais e um recurso aqui que foi muito utilizado. E a arte do Cassidy, mais uma vez, encaixa bem aí, como vocês tinham falado antes, né? Tem os monstros lá, essa referência a esses coronéis, tudo mais. Lembra um pouco até... Acho que é no Miraculo, né, que a gente comentou que tem alguma coisa dos baiões da dor, uma coisa assim. Ele me lembrou um pouco também esse conceito aí, do que o jeito como o Alan Moore falava em Miraculo. E aí, Mauro, teu ponto de vista sobre essa edição 5, né? Você gosta dessa parte em prosa? E aí, o que você achou? Eu gosto como o Ellis brinca com o contexto que ele quer colocar, né? Ele tá aqui falando de pulp, nada melhor do que fazer alguns trechinhos em pulp, né? Nem quadrinho, assim, em literatura pulp mesmo. Imagem, uma ou nenhuma imagem, texto corrido, aquela coisa meio sensacionalista, misturando ali coisa alienígena, riscos para América Livre, ficção científica. Pô, eu acho muito legal. E o diálogo do Snow com o Brass é excelente. Os dois nascidos, né, na virada do século, com 100 anos, sentados, conversando, fumando um cigarro, tentando entender o que aconteceu no mundo, o Snow tentando cobrir as lacunas que ele tem de memória, o Brass tentando se integrar, porque ficou aquele tempo todo preso dentro da caverna, e trazendo a perspectiva dele. E os dois, eles, assim, você vê que eles se reconhecem, e o papo entre eles flui, sabe? Fica, depois do estranhamento inicial, fica um negócio assim, sabe aquela sensação que você tem de vez em quando? Você está conversando com alguém, parece que você já conhece ele há muito tempo, e o papo flui como se fossem amigos, então é muito bacana. E funciona exatamente desse jeito. E o Brass, depois de todo aquele tempo, está ali na luz, fora da caverna, pensando no que ele fez, nas glórias do passado, e o Snow meio que lamentando, né? Ele fala ali, eu estava ocupado, mas lamentando ele não saber ou não ter mostrado até aí o que ele fez nesse período enquanto os outros bebês do século, como o Regi falou, estavam, né, salvando o multiverso, salvando a humanidade. Então, muito bacana, eu acho que funciona muito bem. Eu gosto bastante do desenho preto e branco nas páginas de prosa ou nos flashbacks. Tudo funciona aqui redondinho. E aqui a gente começa realmente a entender um pouco de para onde a trama está indo, para onde que a coisa vai. É, não é nem preto e branco, né? Eu acho bem bacana que a página ele lembra aquele sépia, assim, no papel. Sépia, assim, isso. Bem desgastado, né? Eu acho bem, bem bacana isso. Simula mesmo, assim, uma folha, assim, de papel, assim, gibi velho, né? Aliás, gibi velho não, assim, um livro velho, né? É uma coisa, assim, que me incomoda, por exemplo. É outra coisa que eu e Maurício somos dois reclamões, assim, por exemplo, essa iniciativa aí da Marvel que a gente conversou, assim, sobre resgatar, assim, períodos clássicos de gibi, e eu também não reproduzir a estética dos gibis antigos, né? Cores mais chapadas, até convidando os artistas da época para fazer a arte, né? Então, você pega e reproduz um período, né, clássico com arte moderna, pra mim não cola, né? Então, assim, é bem legal isso, assim, que tá nesse gibi, essa paginação, assim, bem fiel àquele tempo, né? Sobre a capa, a gente comentou já essa capa da 5 junto com a 4, assim, o Reginaldo falou, vocês querem comentar alguma coisa assim, ou já pula pra 6? Essa capa é bem simples, né, do Doc Brass. Acho que o único ponto maior de destaque dela é que realmente ela lembra aquela coisa mais retrô, mais pulp, justamente nessa mesma linha do que você falou. Aqui o Cassidy soube colocar uma estética do tema, até o título, né, cara, em curva, lembra aqueles, os posters do James Bond, né, daquela, ou daqueles outros filmes de espionagem de fim da década década de 60, começo da década de 70. Eu achei que ficou bem bacana ali essa estética que eles adotaram, uma coisa bem nessa pegada mais, como é que era na época que eles falavam lá, psicodélico. E no fundo você tem os anos, né? É como se fosse a passagem dos anos, né? Essa é uma coisa que acho que a gente não chegou a comentar, é que como ele sobrevive todos aqueles anos assim preso naquela montanha, né? Ele fala que a família dele, assim, desde a época do Renascimento, vai desenvolvendo uma técnica que ele vai chegar num ponto que eles não precisam nem dormir, mas nem comer, né? Por isso que ele sobrevive, assim, relativamente bem, ainda que ele tivesse com as pernas todas mutiladas, né? Então, assim, ele tá fazendo um tratamento para recuperar as pernas dele aí nesse hospital do Planetary, né? Quer mesmo saber o segredo do mundo? É o seguinte, salve-o e o mundo o recompensará a cada segundo do dia. A gente tá gravando esse podcast, assim, no dia, tô vendo aqui, 2 de março, mas pelo andar da hora já tá 3 de março de 2024. Faz poucos dias que foi anunciado o elenco do filme do Quarteto Fantástico no MCU. Desde então, assim, meio que começou a sair fã do Quarteto de tudo quanto é lugar, né? Eu acho isso ótimo, eu sou fã do grupo e defendo a teoria que o Quarteto Fantástico nunca teve uma fase ruim na sua mensal. E lá foram mais de 700 edições, né? Mauro, será que seria o Warren Ellis um dos primeiros a fazer feio com o Quarteto nessa edição 6 de Planetary? Ou está completamente fora de cogitação? Apresenta esse desvio que o Ellis fez em relação à origem do grupo clássico. Você gosta? Você desgosta? Diz aí e por quê? Não, eu adoro. Talvez esse seja o grande ponto de virada aí da trama, um dos, né? Depois nós vamos ter outros lá pra frente. Mas é sensacional, cara, porque aqui a gente vê uma introdução breve aí do baterista falando, mostrando pro Snow o que é, né, um pouco do que aconteceu, e a gente vê ele e a Jaquita marchando para entrar num prédio que depois a gente vai ver que é a referência ao edifício Baxter. E a gente vai vendo que nesse universo tem os análogos ao Quarteto Fantástico são completamente diferentes, apesar de terem a mesma origem, mas eles vão ser os grandes antagonistas de Planetary. Eles foram, né, pro espaço, mais ou menos daquela pegada, mas não como algo clandestino, igual Quarteto ou ideológico. Eles eram o lado B da corrida espacial. Enquanto, né, os astronautas da Apollo, os astronautas, né, da Rússia, do Sputnik, eram o lado A, o lado público, os heróis a serem enaltecidos, tinha o lado B, que era esse projeto Artemis, que era os experimentos secretos, a tecnologia mais avançada, utilizando o recurso dos nazistas e outros procedimentos que não eram para ser abertos ao público. E eles mandam essa missão para o espaço, e a família, né, do Quarteto, aí, os quatro fantásticos nesse universo, são o Randall Dowling, que é o análogo do Reed Richards, né, que é o gênio, que ele era o comandante do voo. O Jacob Green, que é o Ben Green, né, o piloto, é o análogo do Coisa. O William Leather, que é o análogo do Johnny Storm. E a Kim Susskind, ou Susskind, que é o análogo da Sue Storm. Eles vão para o espaço, mas você vê que todos eles estavam longe de ser aquele ideal, aquela família afetuosa, científica, aquele análogo da família Robinson, né, que era o Quarteto Fantástico. O Dowling, eles falam que ele era o Einstein norte-americano se não fosse pelo passado dele. Então já dá a entender que ele já tinha feito muita merda antes da missão. O Leather é a mesma coisa, fala que ele tinha indícios obscuros de envolvimento na criação de aeronaves exóticas. A Susskind era filha de um conselheiro conselheiro do governo dos nazistas. Então todos eles já eram coisa ruim antes de ir para o espaço. Eles vão, voltam com poderes e eles usam esse poder para virar tipo uma força secreta, um poder oculto que estava por trás dos grandes mistérios, dos grandes desenvolvimentos científicos, de tudo que era feito ali no lado obscuro ali da evolução da humanidade. Então, eles estariam por trás de todos os grandes acontecimentos ruins, coisas que a gente vai vendo aí que mudaram o rumo da humanidade. Então, eles vão ser os grandes antagonistas. O Snow chega lá, entrando no edifício Baxter para quebrar tudo. Ele acaba encontrando ali só o análogo ali, o Tocha Humana. A hora que ele começa a intimar o Snow e chamar ele para briga e falar do que aconteceu, ele começa a falar, né, que ele conhece o Snow, que ele sabe quem ele é, que tem muita coisa que ele não se lembra. O Snow já dá um chute no saco dele, já começa a chegar para intimar, mas o Leather, a hora que ele vai embora, ele levanta as perguntas que vão motivar o Snow a alterar a busca, o rumo do que ele estava fazendo, né? Ele pergunta para o Snow: você não se lembra mesmo de nós? Quem ganha com a lacuna na sua memória? Quem conhece a história secreta de Jon Snow? O que seus parceiros estão deixando de contar? E aquilo vai deixar o Snow com a pulga atrás da orelha e vai mudar o rumo do que vai acontecer com o Planetary. O perfil desse quarteto, assim, é muito casca grossa, né? Eu acho que demora muito tempo pra gente começar a ter, assim, mais informações sobre esses personagens, assim, assim no nível da interação com o casting principal, né, do Planetary. O que parece muito claro é que eles não são uma família aqui, né? Nem os análogos dos irmãos Storm são irmãos aqui, né? Essa versão do John Storm, né, William Leather, por sinal, ele tá na viagem como alguém útil, né? Ele é engenheiro de voo. E no dossiê é dito que ele teria sido um dos últimos tripulantes do Nautilus, né? Do Capitão Nemo, em 1959. Só com a memória da minha leitura original, se eu não me engano, ele chega a ter um parentesco também com o Cavaleiro Solitário. Aí vocês me corrigem se eu estiver falando merda. Mas eu sei que dos quatro, ele é o que mais aparece na série, né? E aí, Maurício, você como fãzaço do quarteto, você se sentiu insultado com essa versão corrupta do Ellis e Cassidy? Fala aí o que, é que você achou dessa edição 6. não vi insulto não, Luigi. O que eu vejo é uma coisa que é preciso reconhecer, bicho. É, a gente fala dos arquétipos de heróis, de jornada, mas assim, em relação ao arquétipo, mais a gente tem a questão do alienígena, né? É mocinho, a gente tem o milionário, a princesa e tudo mais, mas a Marvel também produziu diversos arquétipos e um deles é essa ideia dos exploradores que ganham poderes, né? Beleza, o Quarteto Fantástico não foi o primeiro a isso, mas sem dúvida é o principal expoente dessa ideia, desse conceito. Eu acho que é uma grande homenagem, sim, não é porque eles não são os mesmos heróis aí, nem a própria Liga apareceu aí como heroína, né? Eu acho que o bacana, o legal mesmo aí é mostrar a força desse ícone mesmo, né? De como ficou no imaginário, o que isso representa, como é forte, né? Eles estão aqui do mal, mas eles são os grandes antagonistas, vão ser, né? A gente já deu esse spoiler aí. E como os personagens são tratados, né? É basicamente, olha, velho, os caras são capazes disso aqui, ainda bem que eles são heróis. No final das contas, pelo menos faço essa leitura. A edição em si, a gente já vai ter mais ação aqui, mais uma vez quadros muito bacanas, né? Splash pages do Cassidy aí, que chamam muito a atenção pro trabalho dele, e é bacana você imaginar que naquela época o cara tava fazendo isso toda edição, né, bicho? E sem parar, claro, como você falou aí, a gente teve ato, a gente teve demora de encerramento, a gente teve vários probleminhas, mas a coisa dos tempos narrativos paralelos que o Ellis repete aqui, já fez em outras edições, a forma como ele apresenta aí, só que, me perdoe, irmão, eu corrigi aí, não é nem no Edifício Baxter, né? É o Four Freedoms Plaza, que aqui é Four Voyages Building. É verdade, verdade. Aí tem a imagem ali dos astronautas, né? Tudo evoca bem bacana ali, tem os subterrâneos, talvez seja ali uma referência aos moloides, né? Do Topeia, um portal para um outro universo, parece ali como se fosse a zona negativa. Então é discreto, mas é cheio de referências ótimas, assim, né? Até o Johnny Storm corteando a barba, né? É como quando ele tira a barba do Namor, na verdade não é a própria barba, mas dá uma cena clássica do quarteto com barba aí e do jeito. E um detalhe legal é tem o número 4 ali, né? Aquele 4 estilizado ali, e alguém puxou os tracinhos ali para parecer a suástica nazista. De novo, puxando tudo para esse conceito aí de que os caras estavam fadados a ser escrotos mesmo. E mostrando sempre, não é a primeira vez, né, em Planetário aqui, que a gente vê o governo americano indo atrás de engenheiros. A gente sabe que isso aconteceu mesmo, né? Indo atrás de engenheiros nazistas, alemães, enfim, europeias, que eles cooptaram ali no final da guerra, que foi o que foi o grande motor mesmo, né, do desenvolvimento americano na corrida espacial, na tecnologia de outras áreas também. Reginaldo, e aí, do ponto de vista aí sobre essa edição 6, né? O que é que você acha das revelações aqui sobre a origem dos quatro? Essa é a minha edição favorita. Desse primeiro volume aí, essa é a minha edição favorita, porque realmente o Mauro falou e eu cravo. Essa daí é o ponto de virada da série, né? Desse começo. É onde eles põem aqui a série e falam assim, tem uma trama aí maior do que só e atrás de mistérios, né? Ser só arqueologia do fantástico, né? Do impossível. Cara, eu acho demais quando o William Letter se descreve, né? Quando ele fala o que eles são, quando os quatro, lá no finalzinho ele fala. Ele fala assim, ó. Lembre-se do que nós quatro somos. Renascemos no coração e explosão do multiverso. Somos humanos otimizados. Somos exploradores, deuses, cientistas. Os heróis secretos de um mundo que não nos merece. Deram-nos o mundo em 1961. Somos todas as coisas que há décadas vocês lutam para desvendar. Nós somos todas essas coisas. Somos a história secreta do planeta, pois somos os chefes mundiais secretos. Caramba, cara. Isso daí é demais pra mim, né? Assim, é do caramba essa descrição. Eu acho demais esses quatro, cara. Assim, eu acho que vilão tem que ser isso, assim. É difícil mesmo, assim, assustador, um nível altíssimo, complicado. Não pode ser coisa fácil, assim, meio bonzinho. Esses caras são casca grossa mesmo, assim, complicado. A descrição deles desde o começo, assim, acho bacana demais. Acho muito legal. Relacionar eles com um quarteto, que é um negócio assim, sabe, família, quase consagrado na Marvel, assim, sabe, um negócio assim, um outro patamar, e ao mesmo tempo você também questiona, você fala assim, nossa, mas o quarteto tem tanta acesso a tanta coisa fantástica, né, tanto recurso científico, né, o Reed é uma mente tão capaz, cadê essas inovações, cadê isso? Então, você vê que o Ellis pegou um ponto interessante, né, para explorar, assim, você fala, caramba, cara, faz sentido isso daí, né, não é tão, assim, impossível, né, e eu acho bem legal isso, eu acho muito interessante. Você acaba vendo que a relação dos quatro e do Planetary, elas são quase que diametralmente opostas. No decorrer da série você vai entendendo isso, é fantástico à medida que isso daí vai sendo explorado, assim, é muito legal mesmo. Então, por isso mesmo que eu falo que essa sexta edição é demais, meu. É demais. A sexta e a décima segunda, assim, elas são duas viradas, assim, que conquista você na série. Essa sexta e a décima segunda você fica preso com o Planetary, é onde a série ganha você, meu. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou vamos pra capa? Eu só queria chamar a atenção aí que você nunca mais me perturbe quando eu disser que o Gibi tal fica bom na edição 6 no tal, porque o Reginaldo acabou de falar, é da edição 12. Não, mas essa 6 aqui, o cara é, pô, o cara já tá na ponta dos cascos lendo aqui, bicho. Não, é isso, o grande comentário é esse. Quando você chega nessa 6, você entende que o Ellis estava preparando o terreno, né, Reginaldo? É. Para chegar aqui e dizer, agora receba na caixa dos peitos e surte com isso aqui que eu estou construindo. Você tem a noção do que, onde ele quer chegar. Eu realmente acho assim, que assim, ó, o cara de primeira, marinheiro de primeira viagem, que pega Planetary e não tem muita bagagem, ele não vai achar ela tudo isso, cara. Ela não vai achar, porque é muita referência, né? É muito, assim, ela é complexa, ela não é fácil, né? Ele não vai achar ela tudo isso, né? O cara precisa ter uma bagagem aí de quadrinho, de cultura, a entender um pouco mais, né? Não é fácil. Aí o cara, vamos falar que ele passou isso daí, né? E tem um bom conhecimento e entende. Ainda assim, ela começa devagar, ela começa escondendo o jogo. A primeira edição, ela é boa, mas ela não mostra muito a que veio, ela apresenta praticamente, né, três equipes, ela apresenta a equipe de campo, apresenta a equipe do Doc Brass e apresenta aqueles heróis que morrem logo de cara. Você fala, pra quem que eu vou torcer aqui nessa série, cara? Né? Aí a segunda, você vai ver, caramba, vou ver Kaiju e tal, estão todos mortos. Aí você vai para a terceira é um fantasma. Você entendeu? É legal? Pô, é legal demais. Na releitura, então, você fica encantado com a relação das coisas. Só que assim, de primeira, é complexo, cara. É bem complexo mesmo. Se você ir nessa toada, a coisa vai melhorando gradativamente. Foi o que eu falei, a terceira edição é muito boa. Só que aqui na sexta, que você começa a entender que tem uma coisa por trás, assim, né? Que não é tão simples. Aqui eles falam também, né? Que foi que eles pegaram essa pista lá na ilha. Acho que as bandeiras tinham também um símbolo lá dos quatro, né? Você vê que as coisas começam a se amarrar, né? Não precisa chegar lá no final para ter todas as respostas. Começam a aparecer uma pontinha aqui, outra ali, né? Por isso que eu falei que, assim, não é oficial, mas eu vi gente falando que os monstros morreram por causa... Os quatro matavam os monstros. Era quase que um campo de treinamento dos quatro, aquela ilha. Uma extrapolação, né? Não é nada oficial, né? Mas se você parar para pensar, faz um certo sentido, faz uma cadência de raciocínio, né? Eu acho muito legal, cara, assim, mas realmente é isso, demora para acontecer. Eu tô falando de viradas, né? A sexta é uma virada. A décima segunda, então, é uma virada. Mas eu já li já o segundo volume, eu já tô preparando a pauta da segunda parte. E eu acho o volume 2, eu acho do caramba, cara. Eu acho bom demais, meu. Mas muito melhor do que esse primeiro. Mas é porque Planetário é isso, ele vai acelerando, porque também você vai entendendo um pouco mais, você vai juntando as peças, né? Então o volume 2 eu acho muito bom. Na 12ª edição você está quase já no meio da série, né? Então você já tem um pouco mais de informação, que é muito bom, você já tem já parcialmente quase todo o cenário montado. Então é, pô, cara, é bem legal mesmo, a hora que você entende um pouco mais. Agora você sabe, viu, Reginaldo, eu tava pesquisando pra gravar. Engraçado, eu achei isso justamente no scan 1.0, assim, lá do tempo do Rapadura, né? Porque eu acho que as três primeiras edições saíram pela Pandora, eles digitalizaram a época, mas depois eles seguiram fazendo a tradução, literalmente e tal. Eu acho que até do próprio aquele cara lá do Rapadura, né? Que ele é o Honorato, que fazia a diagramação. É uma diagramação bem ruim, eu acho. Você vê que ele estava lá naquele comecinho. Mas assim, ele mantinha nos scans lá no finalzinho a sessão de cartas. Né? A sessão de cartas é Planetary Global Response. Aí eu cheguei a ler algumas cartinhas lá, e assim, você vê que o leitor americano tem um costume assim de identificar dizendo a sua idade, sabe? Cara, e tem muito leitor, assim, já maduro, assim, pessoal de 26 anos, pessoal de 40 anos, assim. Você sente nas cartas que são leitores bem aplicados, bicho. Cara, fã, assim, já do universo Wildstorm, brincando com a Authority, sabe? São, assim, são uns testemunhos, assim, bem legais. Os caras já especulando as coisas que a gente viu na edição 5, aquela conversa lá com o Brass, né? Eu acho, assim, que foi horrível para o leitor, depois que ele percebeu que esse gibi começou a atrasar. Mas, assim, nesse comecinho, assim, eu via aquele pessoal bem entusiasmado, assim, no nível que a gente discutia, assim, lá no passado, Lázaros, né? E realmente isso foi esfriando com o passar do tempo e com o passar dos atrasos, né? Reginaldo, você viu alguma coisa demais nessa... Alguma referência visual nessa capa D6? Essa capa, eu não sei se vocês repararam, mas tem um quinto, né, elemento nela, né? Não sei se vocês viram que é um quinto capacete olhando para os quatro, né? É uma coisa que a gente demora para sacar, mas tem um quinto personagem aí que eu acho que isso também não foi revelado quem que é. Mas tem, né? Não são só os quatro, tem mais um quinto aí, né? Não são só os quatro, né? E esse fundo aí, né? É a sangria, né? Embora tenha uma cor aí meio diferente, mas ela também lembra um pouco, né? Em 2001, né? Um primeiro Star Trek, né? Tem algumas referências aí sim, né? Mas eu acho que o que é mais gritante é isso, que Eu demorei para associar o que é o reflexo de um capacete. E a hora que você associa, você fala, caramba, e aí, quem que é esse quinto capacete? Eu acho que isso aí também é propaganda enganosa, tipo a da 2, sabe? Acho que não quer dizer muita coisa, não. É, pode ser, mas né? Mas você vê a bandeirinha dos Estados Unidos embaixo, é aquela cruzinha que é associada muito ao nazismo, né? É, cruz de ferro, né? Cruz de ferro. Não sei, cara, assim, eu acho que... Eu gosto desses mistérios que não são também tão destrinchados em Planetary. Eu acho legal ter isso, assim. Não ser nada, assim, que comprometa, né, a trama. Tem um detalhezinho que eu acho importante a gente falar, que eu adoro a assinatura do Cassidy, né? Do John Cassidy, que é um achado que o cara fez, que é o JC, né? Estilizado. E você vê, ele tá no capacete, assim, mas é muito bonito, cara. É uma das assinaturas mais bonitas dos quadrinhos da atualidade, assim. É, ele assina todas as capas e aqui você vê ela bem de frente, assim. É muito bonita também. Fim do livro 1.